Sejam bem-vindos à sessão 269 de Jornada de Sangue. Vou ter uma vinhetinha, né? Vai ser legal. Olha, ele acabou de chegar. Chegou o violino ali, o violinista está aí. Esperando, nós estamos fodidos. Já faz a... Né? Se vier esse frio que você está esperando, nós estamos fodidos. É mais um bom senso. Quando eu sei que eu ando, eu sei que se um dia eu cair, vou estar nessa conta. Ai, gente. É pensamento no futuro, né? Então você está presumindo que você vai cair. Com certeza. O João vai falar, uma moto tem duas horas, foi feita para cair. Um dia ela ganha. A minha ganhou no primeiro dia, logo na autoescola. Eu caí algumas vezes também. Já foi, caiu já. A gravidade é implacável. Não é se, é quando. É quando. Teve uma vez que não foi nem a moto que ganhou, foi o outro carro. Caramba! Porque o carro encostou assim na moto e a moto caiu. Aí e eu tava ali dentro em cima da moto. Eu tava, por acaso eu tava ali. Temporariamente, né? É. Faltou um furo nessa cadeira intermediário. Vai. Vem, que sossegue, hein? Então, Jeff. Amor, eu acho que o Brad tinha razão. Vai ficar defendendo ele agora? Eu defendo o que é certo. Cara, ela tá tomando a sua. Me parece que você está muito parecida. É parecidíssima. É o que o Doriel é, acho que é azulzinho em volta, não é? É o branco. Ah, não, foi na caixinha. A caixinha é branca também. Não, é. A caixinha eu acho que não muda. Mesma marca, não muda a caixinha. Ah, é a mesma marca? Acho que é. Deixa eu ver. Acho que não. Posso ver atrás a caixinha, porque eu não lembro de ter uma criança nela. Não é a mesma marca, não. É a mesma marca, Xing Ling. Isso. Mas a caixinha é um pouquinho diferente. Ah, e também, né? Essa aqui tem uma ilustração do Jeff, é só informação. É, eu nem sei. O que importa é o conteúdo. Que ele seja cremoso. Gente, eu não tô tancando os pau. Ah, os pau. Eu não tô tancando. Por quê? Você não jogou o jogo do pau ainda? Lançaram o jogo não. Do pau. Meu Deus do céu, gente. Cara, eu achei que ele tava falando de outro coisa. Pau. É, eu também. Então, eu achei que fosse muito grosso, você, alguma coisa assim. Você capturou um pau gigante. Meu Deus. Que isso, parceiro? É que... Você pegou um fluido de pau. Tá, porra. É um jogo de Pokémon, só que é um Pokémon com arma. Tem um esquilo que usa uma AK-47. Nossa! É, chama Paul Sword o nome Enquanto do jogo. Enquanto não tiver macaco, estamos seguros. Ah, você pode ter certeza que vou lançar. Tem uma ovelha, né, com uma metralhadora de guerra. Nossa. Meu Deus do céu, mano. E é claro, tudo é pau. É, tudo é pau. Tá na localização brasileira, eles deixaram o pau lá. E como é que é o controle? Você fica gritando pau igual era na TV? Não sei. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Ai, ai, ai, televisão brasileira. Bom, tem uma recompensa no jogo, né? Só que desbloqueios. Que é o pegar pau pela primeira vez. Meu Deus do céu, mano. Já conseguiu essa recompensa? Cara, foi, mostra esse negócio pra mim agora, eu tenho que ver isso. O cara falou assim, mano, eu tô fazendo porra nenhuma. Peraí, deixa eu inventar um jogo de pau aqui, peraí. Olha as legendas que saem, ó. Deixa eu pegar um bagulho de pau aqui, ó. Você não tem cheiro de pau. Eu quê? E o Ariel baixou o jogo. Olha pra mim. Eu sei, Adriano. Eu pude pressentir você não cheira pau. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai, meu pau. Pau Word. Sabe como se bloquearem e montarem um pau? Meu Deus do céu, gente. Vamos desbloquear e montar em pau, gente? Ai, meu Deus, eu tô tancando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Por isso que eu pensei essa de quinta série, tá vendo? Por que você manda esses memes aí no grupo do Saci? Tá maravilhoso. Por que que não fica tocando a música, cacete? Certeza que não é problema de pipoar? Não. Nickzinho não vem hoje? Não. Não. Nickzinho está cuidando de sua dama. Tá doente? Não, tá de folga. Deixa eu dar um rolezinho. Vou lá no xamã. Fala, fala, fala, mas fui ver o druida. Pois é, né? Falta minha fichinha. Bom. Tá, porra, tem um bicho estranho aqui. estranho. Tá jogando em mim, também agora. Ô, calor da porra. Queria que eu jogasse quem em mim? É a formiguinha. Acima teus B.O. aí, parça. É, monta no pau aí. Bom, na última sessão, estávamos todos no salão dos sarcófagos, que tinham almas. E aí vocês saíram de lá e não detectaram nenhuma armadilha no local. Seguiram, e aí o Grell mandou alguns clones irem à frente, e eles encontraram esfinges e desapareceram, nenhum deles retornou. Aí vocês seguiram e foram em direção ao clone que tinha encontrado as androesfinges, que era só um casal de androesfinges. Androesfinges não, de hieracoesfinges. E quando vocês entraram, a sala se fechou, um campo antipoderes foi ativado, e a esfinge falou pra vocês: agora vocês vão responder uma charada, e se vocês acertarem, vocês ganham o desejo, se vocês errarem, vocês ganham a morte. E deu a opção pra vocês escolher se ia ser individual ou solidário. Vocês escolheram individual. Tudo capitalista safado. E aí vocês responderam as charadas dificílimas e ganharam os seus desejos. O Celerin e o Murin pediram cura completa. O Griel pediu 10 graduações na Ronda do Espaço. A Toph pediu um ovo. E a Siri pediu pra quebrar a maldição dos itens dela. Ela quer um menininho, tá vindo por parte. Depois o outro. Ela já quebrou o ovo dela. Já. Vocês saíram da sala das esfinges. Aí a Siri distribuiu os itens ex-amaldiçoados pra vocês. E enquanto o Griel... Deu um pra mim e ninguém mais quis nada. Exato. Enquanto o Griel ficava treinando com a Runa do Espaço, a Siri foi e roubou o poder da esfinge. E aí vocês testaram pra ver se funcionava, testaram no Kurama. A esfinge não conseguiu conceder um desejo pro Kurama. Que bom. Que bom, né? Que bom, né? E vocês saíram dali, a Toph quebrou o ovo dela pra dar de volta o poder pra esfinge. Aí vocês chegaram num salão que tinha uma espécie de um altar de oferendas, onde havia muito ouro por toda a sala. O Celerin botou uma moedinha ali. E foi um tempo certo já, amiga. Moedinha que ele tinha roubado. E a Toph roubou uma moeda da Ciere. Não, eu dei uma moeda pra ela. Ganhou uma moeda da Ciere. E se desfez da única moeda, do único ouro que ela tinha. E deu pra Asgard. E a Asgard recompensou a Toph ficou mais bonita. Ficou mais peituda. Mais forte, mais alta. Machista, Asgard, então. Hum? Machista. Olha isso, ó. É. Não, se você der todo o seu ouro pra Asgard, também pode ser que aconteça. É, Pepe, tá? Pelo menos aí vai justificar a gravidez, né? Exato, você vai precisar amamentar. Eu sou uma boa pessoa. Aí, ó, tá vendo? Tem um porém. Gravidez, pode amamentar. Eu já vocês estão preocupados com a amamentação, tô preocupado com o nascimento. Não, mas aí é só cortar a barriga, né? A cesárea pode ser pra masculino também. Também, se virar mulher, tem ganha tudo. Eu acho que é a única opção, né? É, não, tem outra, mas não vai ser muito bom pra ele. Tá porra, mano. Como ele não tem útero, podemos assumir que o bebê está colado ao intestino? O cagão dele. Não. Tá bom. Bom, vocês saíram então do altar e chegaram num outro salão. Cadê o mapa? Ok. É um salão inteiro decorado, a porta, duas portonas, duas folhas de ouro gigantescas, e na porta, a porta toda decorada com cada metade da folha com a metade de um escaravelho gigante, e toda a borda da porta assim decorada com incontáveis escaravelhos. Vocês tinham chegado a entrar na porta? A gente chegou. Entrou, a abrir. Abriu, né? Quando vocês abriram a porta, vocês olharam lá dentro, tanto o chão quanto de areia, né? Quanto as paredes e o teto não, porque não dá pra enxergar o teto, né? Mas tudo coberto de incontáveis escaravelhos dourados. Quem que é? Acho que você tá com ela, né? Você deixa ele mesmo. Quer que deixa ele mesmo. Ele deixa ali pra... Então vamos fazer caminho. É. Exato. Ah, olha só. Mas pra gente aqui, ó. Pois é. Exato. Cadê? Egito. Essa aqui é a sala que a gente tá agora, né? Não, X. Nossa, a gente andou já, hein? Vamos fazer um X marca o local. Faltam uma, de uma a três salas. Eu acho que falta três. De uma a três salas foi boa. Uma, duas, três. Isso. Aqui tá bom. Então. Eu achei provável. É porque ela tá vendo que tem uma escadinha aqui. Mas a escadinha eu acho que é pra cá, né? Porque não tem como você chegar por outro local. Ou seja, isso aqui é uma grande sala. Tem, não tem? Não. Por aqui não. Você fala? Não, mas aí você vem pra cá, ó. Porque tu também escreveu uma escada. Aqui, ó. Não é escada, gente, são lombadas. Faixa de pedestre, tá? Faixa de pedestre. Porque eu tenho escada aqui e escada aqui, então eu imagino que seja escada pra doido, chegar pra lá. Deitou em cima dos pés. E tá mordendo a mesa. Tá com fome. Marie! Deixa eu ver, tá coçando o dedo. Só cobre. Oi, mamãe. Bom, o que vocês fazem? Vamos rolar os dados do Panteão. Ok, rola os dados do Panteão. Falta um. Rolaremos. Cadê o seu, amor? Está aqui. Cadão. Tauron. Não. Isso aí é um anel. Olho tudo vê. E... Tormente aqui. O Ina? Não é o Ina. Eu acho que é Lena. Lena. Lena. Vida e força. Vamos todo mundo transar, não, Samara. É, Samara. Lena que dá filho, né? Lena quer dizer que pelo menos uma criança nasce hoje. Vamos não transar, gente. Bom, eu posso. Você pode. Aí, já tá grávida, né? Lena. Cadê o... E o outro é Tauron. Pegou o bagulho. Você quer Whispers? Não. Ah, você quer as cartinhas. Isso. Faltam as cartinhas também. De quem? Vou pegar os negócios de aliado, essas coisas. É, pega o aliado top aí. O aliado top é... seu. Meu? Não sei, é normal. Ah, não, é meu. É normal de top. O Griel. Meu top. É, o aliado top é meu. É, o aliado Griel não vai ser usado hoje? Isso, hoje não. Hoje não vai usar porra nenhuma, meu. Traz outro Griel e usa ele de aliado. Cara, ia ser uma boa ideia. Se ele tivesse grávido, depois que parir, temos um plano. Não, quase não tem iniciativa. Não, nós pode resolver isso rápido. Traz ele aqui que nós faz parir. Não, tem que ser no tempo da minha criança. Chantes, Volcânia. A gente faz seu tempo. Acelera o tempo. A runa do tempo faz seu tempo. Caralho. Vai chegar rapidinho. Tá aí, se a gente precisar uma hora aqui de um reforço, a gente faz isso. Demorou. Acelera lá, igual o Grial vem correndo. Já se prepare, já que um dia vai rolar e luta com dois Grial. Ok. Tá, pelo visto vai rolar. Algum dia vai rolar. Devo surgir que isso aconteceu aqui antes e ia acontecer no Nerdcast. Ó, esse aqui é o do Jeff. Cada mais um. Quer ou não? Vamos lá, né? Ser de cabeça. O sol queima mais forte. Deixa eu arrumar essa caixinha que também. É o sol de Araraquara. A caixinha tá uma bagunça. Tá uma bagunça e eu não amei. É. Foi aí que o aliado Griel tá aqui, tá presente hoje. O aliado Griel é. Bom, o que vocês vão fazer? Já você que vamos lá, o que a gente sabe sobre escaravelhos? Como é que é? Tem bilhões de escaravelhos ali. Sim. Quais são as informações que nós temos sobre escaravelhos? Existência magia, beleza. Esquema. São perigosos? Depende. Se for escaravelho do diabo, eles matam. Esses que eu tô vendo, conheço alguma informação sobre eles? Jogue um teste de natureza. Isso, era o que eu queria. E história, dá pra... História dá. Relacionado também ao ambiente que a gente tá ali, né, amor? Certo. É um ambiente bem específico. Vantagem em teste de medicina, dados de cura maximizados, já tudo. E todo mundo tá bem. Gente, quem tá bem? E vai ter alguma relação dos caravelhos com o Lázaro. 42. É relacionado à mitologia egípcia, né? Porque a gente tá num local egípcio. É... Região, mas... O meu dá 54 de história. Pode ser essa. É Kefir, né? Kefir. Vou rolar aqui só pra ver, vai. É natureza, né? Sim. Nossa, acho que tá todos os dados do panteão aqui. Acho que só tem um aí? Não, ó. O arsenal. O arsenal e o oceano. Não, acho que não. A gente não. Não, o oceano, não, tá, oceano já. Nossa, boa sorte. 26. Também? Não, o Amará também tá aqui, ó. Não, Limbi. Aí você organiza todos de fora, que é mais não, fácil. Acho que a gente ainda praticamente usou ou usou só uma vez. Não saiu ainda. Bom, esses escaravelhos dourados. Caralho. São conhecidos como besouros guardiões. Ou, em Arkham, eram também conhecidos como besouros de Asgard. Insetos de carapaça douradas e grandes pinças. Normalmente ficavam vigiando tumbas, pois eles possuem a capacidade de ficar imóveis em estado de hibernação por muito tempo, séculos talvez, atacando qualquer intruso para proteger os seus tesouros. Essa parte de tesouro, um acúmulo deles ali é porque tem muitas tumbas. Pode ser que sim. Ou muitos tesouros. Ou as duas coisas. Não, mais é onde tem muitas tumbas, tem muitos tesouros. É o básico. Ou porque tem umidade e calor. E uma ladra presente. E uma druida aqui. E uma druida. Essa teria torcida. Umidade e calor. Aparece inseto. Na próxima sala haverá mosquitos da dengue. Isso aí não é termine já, filho. Tá... Olha esse sal. Bom, sim, acho que esse é um anarta vermelho de armadilhas, né? É, essa é a armadilha. Entrar com cautela. Só que essa armadilha não é muito escondida. Mas eles estão andando, não estão? Ou eles estão paradinhos? Parados. Ah, estão parados? Eles estão hibernando por mais de séculos. Vocês estão vendo, são besouros de ouro. São joias. Ah, então vamos todo mundo levitar? Não pisem neles. É o melhor. Voar também funciona. É, voar, levitar. Quem conseguir aí alguma coisa assim seria bom, porque. Isso. Porque se pisar, pode pegar fogo, pode, sei lá, atacar, é pode. Combinado. Pode aparecer uma múmia. Pode pisar então, vai ser divertido. Pisa? Uma múmia. Faz assim, ó. Pisa, a gente fecha a porta. A hora que você parar de gritar, a gente abre. Vamos tentar passar voando. Vamos passar voando. Sacrifica um dos seus clones. Quem vai na frente? Posso ir. Todo mundo consegue voar, acredito eu. Todo mundo consegue voar. Ok, vocês alçam voo e vão entrando na sala, Celerinho indo à frente. Quando você entra na sala, Celerinho, você vê um dos besouros do chão ali. Com as pincinhas dele, né? Começa a mexer as asinhas e voa na sua direção, fica pairando assim, na sua frente. Com as. Com as pinças dele aqui, né? Afiadas assim na sua frente, bloqueando seu caminho. O que, que você faz? Um negócio desse tamanho. Não. É um escaravelho desse tamanho assim. Eu posso só, tipo. É um besourão. Vento e jogar ele longe? Com vento? Ok. Pode ser. Só você fazer essa. Casa ele. Você dá uma batida de asas, né? O besouro, ele voa pra trás. Quando ele faz assim... O Aatrox. Vocês escutam. Vocês olham ao redor. Todos aqueles besouros que estavam ali, eles levantam voo. Cercam vocês numa nuvem de insetos. E vem do céu, onde vocês não conseguem enxergar por causa daquele brilho do sol. Vem incontáveis outros insetos. E cercam vocês também. Rolem iniciativa. Cara, vocês estão no meio de um enxame de besouros guardiões. Eu fecho a porta. Fecha a porta? Ok. Vocês estão trancados com os besouros guardiões. Não, ele falou, o Celerinho entrou. Falei, vocês entraram com o Celerinho à frente. Eita, vocês entraram com o Celerinho à frente. Celerinho, você me deu uma opinião de justeza. Que não é um 20 isso aqui. Que não. 18. Esse tá normal, acho que não. Pronto. 11, mais alguma coisa, vai dar arrumado. Obrigado, meu amor. O meu deu 60 iniciativa. Um enxame de besouros guardiões. Então. Quanto, Celerinho? 60. Ah, se fuder. A Toph me dá mais iniciativa ainda. Eu acho que você vai primeiro. Muito mais 21, 31. Posso gastar ponto heróico aqui. Pra tirar 60? Posso. 43. 2, 4, 6. Por que eu tenho só 6? Tá roubando. Tenho 8 pontos heróicos. Ô, Tata, tem mais tijolinho? Já pego já ali, ó. Meu 39. Eu dá 35. 39? É. 35, Ciere. É. Puta que pariu, tem que fazer uma tabela de iniciativa nova. A minha vai só até 30. Já faz tempo, né? 38 é meu bônus. Meu bônus é 32. É, tem que fazer uma tabela. O meu será maior porque eu não aumentei a destreza. Tem que fazer uma tabelinha nova. Minha destreza se manteve. E quanto foi a sua? Deu 39. Ah, é. 39? É. Puta que pariu. E a sua, Griel? É pra ter dado 34, porque eu tenho mais 5 por causa da fúria. Da fúria. Fúria suprema. É, fofinho. Ah, claro. É o quê? É o quê? É o quê? A gente vê uma outra saída do outro lado, amor? Caramba! Beleza, amor. Conseguiu, cara. Ok, isso. Olha, uma borrachinha, gente. Você gosta de bolinha assim, né? Sim. Normalmente a gente come qualquer coisa. É que eu já falo com uma cara que ele não gosta. Eu acho que é mais a tentação. Ah. Na realidade, eu não posso comer. Vou comer uma. Eu adoro essa bolachinha de bolinha. É muito bom. E é bom muita alegria, meu pai, pra contar pra toda a loja. Bom, como é que tá os séculos com a minha ação preparada? Claro! Mas, se serve alguma coisa, nós estamos surpresos. É. Também. É. Ok. Justo. Devo dizer que ninguém está surpreso. Eu falei, é uma armadilha gigante. É a única surpresa que demorou tanto que... Talvez vocês fiquem outra coisa, mas surpresos não. Uma surpresa que não tem um caravelo gigante. Vocês vão ficar surpresos com a outra coisa que vocês vão ficar. Medo? Não. Bom, não vou mais ficar rolando dados de dano. Tá. Deixa eu ver quando é minha iniciativa. 42. Quem tirou 42? Eu tirei 43. 43? 11 mais 32. Então vou agir antes do Griel. Duvido tirar um. 5, palhaço. Ok. Então... Besouros. Dado viciado, volta pra um. Certo. Primeiro de tudo. Vocês não querem ser pambulinado. Certo. Uhum. É pra isso que eu trouxe essa luzinha. Por que você não usa o aplicativo que o Jeff sugeriu? Sei lá. Que aplicativo? marcador de vida. Ah, né? Marcador de vida. É bom. Bom. Eu tô no clássico. Tá na primeira série. Você é o único. Primeiro de tudo, quando você dá aquela lufada de vento e afasta ele de você, e ele chama os outros, aquela nuvem se levanta ao redor de vocês, vocês já começam a ser atacados por eles. Já começam a sentir as picadas desses insetos em seus corpos. Tá? Mas não só isso. O bater de asas deles produz um som ensurdecedor e atordoante, afetando vocês mentalmente. Não só isso. Besouros nojentos começam a rastejar por cima das suas peles, andar nas suas caras, passar pelo olho, pelo nariz, os menorzinhos, por dentro da boca. Isso causa náuseas em vocês. Então vocês vão rolar 3 testes. Cada vez que vocês entrarem a primeira vez na nuvem de insetos ou começarem o turno de vocês lá. Então, primeiro de tudo, salvaguarda de destreza para evitar as mordidas. CD 53. Vou jogar para ver o que tem no 20. Não, carga do anel. Eu tenho uma sorte diferente, não tenho? Flecha de... Não tinha uma flecha elétrica? Tá, essa porra. Passei. Falei. Meu deu 37. Falhou, Celerinho? Bom, salvaguarda de destreza, certo? Certo. Uhum. Perfeito, então. Então agora eu vou usar o meu negocinho aqui. Que é bonitinho. Vou rolar um D10 com ele. Olha como é que funciona isso. Vou rolar um D10. E deu 9, então eu vou calcular 90% do dano. São 10 de 10 dando perfurante mágico. Qual será que é? Eu descobri que ia tomar um bolacha. Se faltava, já pegou bolacha. Então 10 de 10, 90%. 9 de 10. Então vocês vão tomar 90 pontos de dano perfurante mágico. Quem passou, toma metade. E 90 pontos de dano necrótico. Quem passou, toma metade. Ah, não, não, desculpa. Tá certo, tá certo. Isso. Eu vou virar um elemental de magia, tá, mano? Eu vou tomar 90, que é metade dos dois. Ok. Justo. Certo. E agora todos vocês vão rolar 2 testes de construção. 2 salvaguardas de construção. Deixa eu ver o meu. Vou tomar. Qual que é? CD? CD 53. Com a metade da metade, então. Falhei em um e tem no outro. Falhou no primeiro ou no segundo? No primeiro. Primeiro? Mas meu critão, no segundo eu falho. Ah, mas já. Tudo 23 testes. Eu gostei desse negócio. Teste do quê? Primeiro, ó, o primeiro é o azul. Construção. Que bom, então. O meu foi o inverso, no segundo. Esse negócio aqui tá legal. Tá. 20. Tata, você vê se no arquivo aí tem flechas místicas? Ponta de flecha mística? E o meu primeiro deu 50. Eu quero saber se pra usar ela gasta uma ação ou se eu posso usar como ataque normal, sabe? Tá, vamos lá. Quem falhou no primeiro teste de construção? Quanto é a dificuldade? 53. Obrigado. Quem falhou no primeiro, nas primeiras salvaguardas de construção? Os besouros entram na sua boca, vão até o fundo da sua garganta. Parece que o Ariel começa a dar uma cagadinha assim lá dentro e você fica enjoado. Isso causa uma reação em você e você começa a vomitar. E você. Você tá voando de que forma? Batendo de asas ou levitando? Batendo asas. Isso exige... Você tá batendo asas, você para imediatamente de voar, porque você não consegue fazer mais nada, a não ser cair no chão e vomitar. Essa é a única ação que você consegue fazer. Meu deu 47. Da constituição, tem mais um. E imune à doença. Falhou. Mais um. Qual que eu vou... Mesmo assim, fica enjoado. Constituição também. Imune envenenado? Também. Você não é imune à ânsia de vômito. É uma condição nova. Só com 20 eu passo, acima de 20, 15, 40. É acima de 50. É. Acima de 50, só com um crítico eu passo e aguardo. Então, mesma coisa você que o escreveu para Ariel. Então. Então vocês estão enjoados, vocês estão com um besouro andando na sua garganta ali, dando aquela raspação, fazendo dança de vômito, besouro cagando dentro da boca de vocês, passando pelo nariz, daquele asco, vocês começam a vomitar. Eu posso dar estrada. Griel, você pensa que é a gravidez. Eu tô mastigando. Aqui só fala que tem que gastar ponto de magia. Mastigando, eu tô nem. Não, os níveis de magia, tá certo? Ou seja, eu acho que já dá o efeito 5 vezes. No final do turno de vocês. Não. No início do turno de vocês. Terceira minha. Vocês podem fazer uma. Repetir a salvaguarda. Se passar, vocês não, sim, melhoram do enjoo e conseguem agir normalmente. O efeito de cada um mais de uma vez. Se falharem, vocês continuam enjoados, só conseguem vomitar nesse turno. Fodeu. É, segundo teste de constituição, quem falhou? Qual que é a dificuldade desse teste mesmo? 53. 53. Então vou vomitar até acabar a parte. Eu também, filho. Se você não passa, oh, fodeu. God. Também, velho. Você vomita nos besouros, os besouros ficam mais irritados, eles começam a entrar mais ainda em você. Você tá somando o galinho, Pedro? Tá, meu bônus é 14. Ah, bom, boa, então é pra somar, né? Eu critei no é, eu dei 50 na primeira, somado eu passo. Perdão, a gente tem 7, acho que da Lisbeth. 7 ou 9, não lembro. Mais um da. Se for 27, a gente tem mais 8, só pela brincadeirinha aí dos players que não estão aqui. É. Bom, essa eu passei. 22, então. Eu precisaria tirar 31. Não, eu somei mais 8, que eu não sei se é o da total da Lisbeth ou somado tudo. Não, mas 8 já é o da Lisbeth ou da Toph junto. Ok, então, tá vomitando. É igual o Smite, você pode usar. Quem falhou no teste, no segundo teste, está sob uma outra nova condição. Deixa eu adivinhar. Também é 53. Também é 53. Ah, eu falei também mesmo critando. E quem tira um no dado? O critando passa, Jeff. Vai ganhar duas condições. Critando passa. Eu já ganhei. Não. A segunda então falei também. Já. Falhou também? Falei. Sério? Mas então você, além de estar vomitando, você está zonzo. Enquanto estiver zonzo, você não pode realizar ações bônus. Tem desvantagens em testes baseados em atributos mentais. E, além disso, aquele te deixa zonzo, atordoado, né? E causa dano sônico em vocês. Pra mim, só o barulhinho já me deixa 100 pontos de dano sônico. Ai. Quem passou, só metade. E não fica zonzo. Isso que eu sou imune, é stone e paralisia também. Mas nós vamos ver. Esse dano sônico ele é considerado. Sonic. Não, é mágico, ele quer saber se é mágico. Não, é temado ou tênis? É psíquico. Não, não é mágico. Não, não é mágico. É sônico. Não é psíquico, é sônico. Tá. Sônico é trovejante. Isso, trovejante. Aí fica melhor de trovejante, vem de trovão, claro. Quanto de dano? 100. 100, então mais 50. Menos. Ai, Albert Einstein agora. Eu tô... Qual o teste da combinação? Duas vezes atordoado por causa que eu. Ok. No início do seu turno você pode tentar melhorar. Mas não vou, filho, por causa do zumbido. Tem que tirar a vida. A audição é sensível, você esqueceu que tem fome de lobo. Ai, que beleza, boa. O que dá esse sônico aí? Tem esse, como. Essas onzeiras. Tá dando pelo essas jeito. Onzeiras você não consegue realizar ações bônus. Uhum. E tem desvantagem em testes baseados em atributos mentais. Filho, só fica assistindo lá esperando vocês mandarem um. E bagulho. Eu tô caído no meio dos escaravelhos. Sério? Que legal! É, então eu tirei um. Caiu, tá lá vomitando e. Bichinho batendo. Não, você não tá vomitando, né? Não tô vomitando, não tá vomitando, paciente. Ainda bem, beleza. Bom, isso foi reação deles, isso ainda não foi ação deles. Celerinho, você. Terminou o turno? Terminou o turno. Não era turno. Sim, mas foi um turno. Explodiu minha armadura. Explodiu sua armadura? E eu tô no meio deles. Não, mas não terminou o turno. Mas foi uma jogada. Ok. Terminou a jogada, entendeu? É uma ação. Beleza. É outra explodiu? Pessoa agora. Ação surpresa. É, joia. Que passa de uma pessoa pra outra, é. Certo. Tipo uma ação lendária, né? E... Nossa. Quanto de dano? 150. 150. De force. CD de... Tá, eu tomei... CD de constituição. Tá, porra. De destreza. Certo. Ok. Sua armadura explode, armadura. Aquela onda de choque. Né? É dano de impacto, né? É force. É force. Force? É. Ah. É energia, né? Ok. O que os deuses dão pra nós, os dois? Vantagem em teste de força e cura é maximizada. Quanto de dano que pega? Nasce uma pessoa. Explode o negócio? 150. Um bebê vai nascer no mundo. Vou consumar mais, tá com 25. No mundo caótico. É, você lembra que você tem as resistências. Então só metade do dano que você toma vai pra armadura. Sim, eu preciso sumir minha vida. Acho que a armadura só dá resistência dando Arc Force. O resto é resistência todos. Cai no chão, Selene, com aquela zonzeira. Você vê aqueles besouros pulando em cima de você, te picando, zumbindo ao seu redor, deixando você zonzo, tá? E aí você vê a armadura ela explodindo, descarregando aquela onda de energia bruta, energia primordial. Essa energia passa pelas carapaças dos besouros. Eles vão acendendo conforme a energia vai passando por cima deles. Eles ficam brilhando e continuam atacando você em columns. Eles são imunes a esse dano. Não sei, ele é novo, bonitinho. Agora são vagalumes. Tô vendo que o bagulho é Transformers, mano. É que... são vagalumes. Joga eletricidade neles. Então. Amor, com o teste... Você, Celerinho. Uh-huh. O teste que a gente fez dá pra saber, tipo... fraquezas... sei lá, se eles são animais normais... Fraqueza não. Mas dá pra saber o seguinte. Eles causam dano sônico. Dá pra saber o seguinte. A carapaça deles é extremamente resistente. Protege eles de quase tudo. As lendas que vocês ouviram, os rumores que vocês leram na parte mística da coisa. Dizem que eles são imunes a praticamente tudo. Ah, é gostoso. Pois eles são criaturas escolhidas pelo próprio Asgard para guardar os maiores tesouros do Deus. Eles são abençoados pelo poder desse Deus. Escuridão, escuridão. Eu pensei em fazer isso, exatamente isso. Eles são imunes a quase tudo. Quase. Tem coisa que não. É, quando eu fico com tonteira assim. Fico bravo, quando fico bravo eu grito. aí eu vou fazer um sopro ali. Ok. E eu vou pôr um pouquinho da minha runinha de eletricidade no sopro. Boa, garoto. É só um pouquinho que o que com um eu já passo. Okay. Que é 42. Então vai dar 32 de 8 e 15 de 10. Não tá mais 11. Não sei, no começo ou no fim do turno? Começo do turno. Constituição. É Constituição? Constituição. Puxa, cada com o negócio, só foi de um, tá vendo? 17, com 8, 25, 25, 33, 58. Não, está mais 11. Vou fazer um sopro ali. Ok. Faz save de destreza, dificuldade 55. Uhum. E aí é 32 de 8 mais 15 de 10 de dano. Nossa. 15 de 10 é da runa, 32 de 8 é o normal. 32 de 8. Joga um D10 aí. 80%. 32. Deu 8. Te dá 8. 205 pontos de dano seria. É, funciona. Mais 15 D10. Mais 15 D10. Ok. Te dá 3, dá 12. Que tipo de dano que é? Esses 205 é elétrico. Ok. E o outro 15 D10 é da runa. Elétrico único. Ah, runa. O de runa atinge eles. O elétrico não. O elétrico tem o mesmo efeito. Quando a eletricidade passa por cima da carapaça deles, começa a brilhar. Como se os insetos fossem reagindo e dispersando aquela energia de forma energia luminosa. 15 de 10, quer rolar aí ou quer usar a tabela? Dá 12 de 10. 12 de 10? 80%, né? É, só olhar o 15 aqui. 80% é 12. 80% 15 de 10. É 120 12. Pontos de dano. Ah. Ok, 120 de dano. Esse dano você nota que eles sofrem, Celerinho. Uhum. Vi que tem uns que explode. Porque conforme vão reverberando as ondas sonoras, elas vão batendo nas carapaças deles, eles vão estremecendo, você vê carapaças rachando. E aí besouros sendo estilhaçados como se fossem copos de cristal e eles vão caindo no solo mortos. Tá? Mas é uma pequena fração das criaturas que são mortas assim. Uhum. Tem muita, muita, muita criatura ali, mãe? Tem. É um enxame que pega a sala inteira. Deve ter uns 500 bichinhos, então. Aí, com a ação bônus que agora eu posso fazer? Agora eu posso fazer. Eu vou gritar na mente dele. Estremeçam perante ao Deus presente. Eu que mando agora. Tá boa! O que é isso? É zombaria maliciosa. O que, que eu rolo? Save de sabedoria. Será que eu vou usar sabedoria? Qual que é a dificuldade? Olha, tira um 20, dá um, uma carta. 56 mesmo. 55? É. Falei. Ele vai tomar. O próximo ataque dele é com desvantagem. Deixa eu ver aqui. O dano. Mas deve ser 8d12. Não, não, 8d6. É 8d6. Quer d6? 2, né? Se eu quiser, eu tenho, acho que os 8. Muito dado. Se você quiser, tem uma caixa cheia. 8. 19, 22. 31 de dano psíquico. Ok. Você nota que diversos insetos ficam desnorteados quando você emite esse poder, emite esse urro, essa ordem contra eles, né? Afetando a mente deles. Você vê besouros trombando entre si, alguns vêm na sua direção para atacar. Conforme você dá a ordem, você vê ele voando meio torto, trombando em você e caindo no chão. Aí você percebe que isso funciona contra eles. O que mais? Eu vou só voar de volta no trono. Ok. Quer usar uma ação bônus extra? Ação bônus extra? Se quiser fazer... Se quiser também mais dano é teu. Você não quer usar, você precisa dar mais ataque? Eu vou ficar vomitando a rodada tua até acabar. Ah, então me dá mais uma. Eu gritei e eu falei miseravelmente por 10, cara. Então me dá mais uma. Vocês têm recursos pra usar. Calma. É, eu tenho uma carta que alguém pode passar. Eu vou usar a minha ação bônus. Eu teria recurso, Jeff, pra esse round eu ficar em pé. Aí no próximo eu volto a vomitar. Aí no final eu volto a vomitar. Você tá vomitando ou beleza, você tá age, gaspoterói e vomita. Tá, eu consigo te dar, com essa ação bônus extra, te dar vantagem pra você usar o teste de desonzo. Não, não adianta, eu critei no teste, não passa. Não critou e não passou? Falta 10, comigo critando. Falta 10. só mandou, né? A questão não é esse, porém, ele vai passar, então, ele vai agir. No final do turno ele vai ficar vomitando de novo. É. Então eu poderia usar a presa extraordinária lá, pra ter meu bônus mais 30, passar em um e talvez os dois testes, só que no próximo turno vai de morta, né, sei lá. Não, é só se ele usar mesmo. Eu acho que vai ser todo turno essa bosta, né? Não é? Então com essa ação bônus eu vou fazer bênção. Isso se você não tiver que fazer no início do seu turno, teste de novo. Vocês têm um D6 em qualquer save que vocês podem fazer de bônus. Agora solta mais um D6 e vemos tudo. Isso aí depois a gente resolve com a reação. É, calma. E aí, foi a cartinha. Ok, foi então o celeirinho? Foi. Beleza. Besouro. Então. Mais dano. Vai, bem vindo. Ah, passa uma benção, calma aí. Passa uma benção, agora tem que jogar um dado aqui. Joga. Ele é padre? Ele é Deus, né? É uma verdade. Cadê? Ele tá acima do padre. É bom ter Deus no grupo, hein, mano? Bom. Um dia desses eu vou jogar uma frente do Deus aí. Tá vendo só? Se você fosse druida e ficasse pagando oração pra Lehan desde o comecinho, vocês iam ter Deus no grupo. Mas a gente já tem Deus no grupo. Agora! Qual o problema? 8, sempre 9, teve 9, devotos 8, na mesa. 9, e aí? 8. Joga um D8. O que é isso? Uma magia aleatória que o anel vai jogar. Ah, legal. 8. E aí faz uma nuvem de fumaça em volta do Griel que eu vi. De Baigon, de Baigon. De Baigon! Que eu vejo que o Griel tá necessitado pra poder proteger, hein, com essa nuvem de fumaça. De nuvem de fumaça? É, Fog Cloud. Posso evitar? Pode. É uma nuvem de fumaça de ervas queimadas. De caçatinga. Aromáticas, caçatingas. É caçatinga. Pronto, ela não vai mais vomitar. Caçatinga. Se eu colocar caçatinga, mata o besouro. Caçatinga é. Repelente. O que é? Contra demônio. Não, é bom pra saúde, né? É bom, é muito bom. Medicinal, caçatinga. Agora é. É vermífugo. Vermífugo. Serve também pra repelir. É, aí terminou meu turno. E por conseguinte, cura Covid, né? Porque vermífugo cura Covid. É. Ok. Então é a vez dos insetos. Dos besouros. Besourinhos vão voltar a atacar. Não, agora eles vão atacar. Enquanto o Griel tem desvantagem por causa da Fog Cloud. Certo. Beleza. Vez normal deles. Mesma coisa. Eles atacam vocês. Salvaguarda de destreza, CD 53. 30%. Agora. Ai, meu Deus do céu. Quanto que é da diversidade? 8, né? É 8, bom. Só 22. 19. Falhei. 49. Nossa, calma aí. Eu tomo um quarto de dano, né? Acho que o dano é de boa, né? O dano é de boa. O que é ruim. Dano é dano. Dano é de boa. Eu aguento um tempo ainda. Ah, então. São 30 pontos de dano perfurante mágico. 100 pontos de dano necrótico. É destreza, já tem metade. Sim. Qual que é a sua evasão? Evasão já é metadinha já. Pronto, então você toma um quarto. Não, eu falei, né? Metade. Mas você é resistente para a armadura. Ah, e aí uma salvaguarda de constituição para não ficar enjoado. Peraí, quanto de dano a gente vai tomar? 130. 130 até agora. 130. Então, quarto disso, 43. Peraí, você deve fazer as contas aqui pra ver se o. Não, 130. Fazendo a minha redução, minha armadura 32. Explode. 32, isso. Metade pra armadura, metade pra mim. É, os dois. É, a armadura ganha 32, né? Eu tomo. É que é o tipo. Vocês estão todos próximos, né? Acho que sim. Então a armadura tá explodindo em vocês também. A minha não, porque eu caí naquela. Ah, é, eu tô, no chão também, eu tô no chão. 130 eu tomo, né? Então eu tomo 15, 32. 50. 32. Metade de 130 é 65. Metade de 32. Então. Tá vendo agora até o Grião vai ter medo de coisa que voa, tá ligado? Valeu. 125, mano. Você tem medo que ontem em casa. É 120, 150 armadura de sério? 150. Eu tenho pavor. Ui, a só, velho. Você me falou que dava gatilho. Volta, volta. Quando eu era criança, o pirralhinho. Eu tava indo pro. Ah, esse deu um primeiro assédio, sabe? Não. Eu tava indo não. Pra escola, grudou uma cigarro no nariz, tava olhando pra minha cara. Ai, que legal! Eu corri um quarteirão inteiro com essa porra na minha cara. E desde então eu peguei trauma. Se a coisa voa na minha direção. Ariel, tinha que andar de caralho. Costas. E saiu correndo, aí ela grudou mais. Nossa, desde então. A gente que já tá enjoado, a gente não precisa fazer o teste. A gente só vai refazer pra ver se sai do. Já era. É hora que eu vou enjoar. É hora. Vixe, eu me jogo no chão se for necessário. Não, enjoado não precisa refazer. Aí eu que saio correndo. Eu tô pinta. Bom, só aguarda a constituição pra não ficar enjoado. Quem não tá ainda. E aí, só aguarda a constituição pra não ficar zonzo. E reduzir o dano à metade. Pra que o meio de não ficar zonzo, eu vou estar na forma normal. Eu já eu não consigo mais fazer isso. Carta. Eu já não consigo mais fazer isso. Tá. 13 deu 11, 37. 45 enjoado. Não, é. Tá mudando. 17 com 8, esse aqui eu passei. Só falei no primeiro, passei no segundo. Tá. Você ficou por 4? Eu tenho uma reação. O dano sônico é 70. Não, e o segundo? Falei miseravelmente, o terceiro também. Não, o terceiro você tem 32. Quem passou dava metade, né? Só metade e não fica zonzo quem passou. Quem falhou, 70 de dano sônico, quase zonzeira. Então a armadura explodiu. Aí eu não consigo digitar, porque eu só posso dar um D8. Explodiu. Essa é a hora que tu fica energia. Não adianta tirar uma coisa e não tirar outra. Os besouros são imunes mas a isso. Primeiro, whatever. Primeiro é só dano. Então é 130 e o segundo... Mas vocês não. Pode ficar o dano do segundo, Jess? 70. 70? 70. Tá, eu Eu passei a metade. Sônico, né? 35. Mais metade, 17. Então toma 35. Menos 32, 37, 49. Eu curei 31, então 18 só de dano. Mas porra, mas aqui eu vou ficar só tomando dano, velho. Teste de concentração, como é que funciona mesmo? É 10 ou metade do dano. Não, pra mim fazer. Como assim? Eu jogo o que mesmo? Salvaguarda e Constituição. Salvaguarda de Constituição? Constituição. Pela salvaguarda, então. É verdade, tem que fazer isso aí. Vou perder temporariamente o bagulho da... Você já somou os 8 da Lisby? Tá? 14, então. 45. Isso é um teste bom pra mim, que lindo. Ok, e aí? Já marcaram dano tudo aí? Podemos prosseguir? Uhum. Então beleza, então é a vez do Griel agora. Do Mick e Toton. Rerola os testes. Eu já acabei de fazer isso. E já falhou? Já. Ninguém vai te ajudar? É que o problema já fala, eu tô falando por muito. Ele falha nos dois. É. Esse é o problema. Mas tem negocinho pra usar, tem cartinhas. Vai ficar de boa vomitando no chão, é isso? Aqui deu 13. Parece que sim. Vai aceitar. Ou vai gastar recursos? Não, aqui é dando 15. Eu posso usar a resistência lendária, vai tirar uma condição. Mas não vai tirar as duas, vai. Não, tira então. Uma. Então. Mas a outra que nem eu tenho uma que dá pra alguém passar uma vez num teste. Você pode tirar que te impede de agir. As duas. Só as duas, né? Não. Uma de tiração tira tudo. A outra é tiração bônus só. Eu acho que o zumbido tira ação bônus e o enjoo tira você perde ação. É. Não, mas pior que no momento que começa a atacar, não tem nem ideia que posso fazer. Pra começar a achar não funcionar, eu tenho que usar o de runa e não sei como fazer usar runa aqui pra não fazer todo mundo. Sinceramente. Se alguém quer uma sugestão, tá aberto. Griel, eles são vulneráveis a golpes, golpes mentais. Eu também. Eu também. Abriu a boca. Entrou um monte de besouro. Não, a gente... Vou jogar um D6 aqui pra recarregar o sopro. Lá dentro não tem como se esquivar. Vou tentar usar a runa da mente, né? É, runa da mente é o melhor. E aí? Não vai, Griel? Ou vai? Não vou, não. Não? Tá sofrendo. Então, Murin. És tu. Você faz os testes. Eu tô na mesma condição que ele. Se tirar 20 também você não passa? É culpa do sistema que tá muito forte, tá subindo. Quanto que é o negócio? Hã? Tirar 20 vai pra 42. Com 8 vai pra 50. É 53 o bagulho? Você tem um D6 junto que o Bredão deu. É. Vou jogar só pra ver se eu venho 20. Toma uma. Jogar pra ver se meu 20 e depois jogar pra ver se... Que Deus foi temporal pra mais uns 20 de resistência de constituição. Não, não vou gastar o D6 porque 15 não passa. Dá todas as falhas por quanto? Vou ajoelhar com o terço na mão, vai concentrar. 15 com 22 dá 37. Mais 8, 37 mais 8. 45. Pra 53, 8. Falta 8, é difícil, 8 é difícil. E nesse D8 aqui é impossível. É, né? O Bárbaro não tá fazendo teste de constituição, vocês querem que o Ranger passa. Isso não é de Deus. Não, não quero que faça, não. O cara, Bárbaro ganhou tanta resistência aí, que ele pediu conta. Vocês vão botar outro bicho na parada já. Deve abrir a constituição dele pra abrir a força. Né? E agora não tá conseguindo fazer. Foi, agora vou jogar o outro, não acho. O zumbido pra mim é inútil por causa da minha audição. Então, tipo, eu tenho que aceitar a condição de perder ação bônus por causa do... Então, beleza. Então, orelha. Se ele, você. Eu sou um... Porque eu sou lobo, filho. Minha audição é aguçada. Não, é verdade. Eu nem posso usar. Eu não posso usar pra editar. Então, só qualquer barulhinha a mais que... Eu vou usar a runa do tempo, bônus. Amor. Ainda saindo daqui, filho, eu vou ficar assim, ó. O parto? Eu vou acelerar o parto. Pra ver se o outro grial ajuda. Eu vou me sentindo naquele aparelho. Você quer dois vomitando aqui? Eu quero dois vomitando. Vou me sentindo naquele aparelho. Não, pela verdade, eu vou usar o tempo em mim. Pode jogar em mim. É verdade, o outro grial, o bebê e o Lindy ficam vomitando aqui. É isso que você quer. É isso que eu quero. Rapaz, se combate, o meu personagem vai se sentir acabando de sair daquele bagulho do teste de audiometria. Mas no... Posso dar tapa na cabeça pra voltar? Não. Nossa, eu acho que eu podia usar no meu... Na verdade, você saiu, foi do... Da sala do Doicode. Com um telefone. 5 horas. Ó, o meu normal é 41, é 20 minutos. Nós estamos rodando o tempo? É, eu vou usar tempo. Eu vou ficar concentrando esse turno. Só que eu vou usar a runa do tempo pra esse turno, pra mim, não ser só 6 segundos. Não tô entendendo nada. Ela quer usar um turno pra concentrar 4, sei lá. Isso! Tá combando aqui. É, tá combando, tô sentindo. Ok, você quer que o turno ele seja maior? Bem maior. Tá. Cuidado com o que libera aqui, ó, a gente vai usar. Ó, oh, vamos lá, 6 segundos, um turno, eu acho que... Um minutinho! 10 turninhos! Ok. Muita altinha aí. Vamos deixar ela triste. Relatividade, passou um turno, na visão dos demais, pra você passou um minuto. Isso. Ok. Aí no, não, aí no meu outro turno eu ajo. Esse Beleza. Turno eu fico só de boa. Beleza, então eu vou agir antes de você. Agora tá, eu vou agir. Só que é o seguinte, você usou o tempo, não a velocidade. Então você vem muito devagar, só que você vai se mexer devagar também. Então não tem problema. Um não tem problema, né? Porque esse minuto eu vou estar só concentrando. Eu não vou estar fazendo nada, eu vou estar assim, ó. Tá zen, olha. Mas foi sério, eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Você tá fez uma velocidade. Tinha que rolar de novo. Foi um movimento tipo, muito, muito rápido no combate. Pode ser. Só que aí seu metabolismo vai pro espaço. Todo mundo aqui vai morrer de velhice, né? Usa lá, usa a vida junto. Boa. Então tá, Sierra, enquanto você tá concentrando, você nem nota o que acontece. Porque pra você, tudo ao redor tá em câmera lenta. Você tá se sentindo um cavaleiro de ouro. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Quando eles encontram a câmera. Meu Deus, eu tô lembrando que bagulho que os caras fizeram com o Luizinho. Porque não assistiu do Tails, grande erro. Mas você olha ao redor assim e os besouros eles estão parados assim. Em câmera lentíssima. E aí você nem nota o que acontece, mas vocês notam. Porque a porta adiante, ela se abre num rompante. Vê um turbilhão de areia. Ai, fudeu, entra ali dentro. E aí quando a areia ela se precipita no chão, no meio dos besouros, a porta se fecha lá atrás. Você cara de novo? E aí surge, do meio daquele turbilhão de areia, alguém que parece comandar os besouros. Fudeu. Aponta na direção de vocês, não. Atendendo aos pedidos de Griel. O senhor das múmias. É careca? É careca. Tem um negócio no queixo. Tem um negocinho no queixo e lápis de olho. Temos um ovo agora. Na hora que eu saí do trânsito. Imhotep! Os besouros te ignoram agora. Peraí, agora temos um alvo. Agora temos um alvo. Agora temos um alvo. Agora dá pra sair pra fazer alguma coisa. Ok. Agora dá pra me ligar no... Maria, a mãe tá chamando. Na ação do turno de ação. Ela tá indo aí. Bônus. Tô vendo. Ah, ela tá indo do outro lado, essa moeba, mãe. Ela foi sucumbir. Ela sabe que lá tem escada. Cara, é uma moeba. Ela não quer ir pra escada. Falta cérebro. Só que a gente precisa de dois turnos, duas ações. Só que duas ações precisaria de uma bonus action pra usar o posto de ação. Só vou precisar de pelo menos alguma coisa pra me liberar do curso e usar o outro. Vamos ver. Não, dá, tipo, um eu tenho uma carta. Dá você usa a cartinha dela, mano. Eu não perco nenhuma ação nada. Que né? Eu uso meu ponto herói. Aí eu uso o bonus action pra usar o posto de ação. Aí dá pra fazer a minha. Vocês veem aquele ser esqueceu alto. Esqueceu o ponto herói pra sair de jogo, a cartinha dela pra forte. Tirar o envolto em faixas. Eu mas o corpo dele não tá decrépito como qualquer múmia que vocês presumiriam. O corpo dele tá intacto, juvenil ainda. Ele caminha no meio dos besouros ali, como se fosse imune aos efeitos dos besouros. E aí ele aponta na direção de vocês, estende a mão. Quando ele estende a mão na direção de vocês, vocês veem um redemoinho de areia indo na direção de vocês. E... Vocês estão próximos? Todo mundo próximo. Eu acho que só, não sei se os meninos que caíram... Ele tá lá embaixo. É, porque o Ariel tá lá embaixo, também. Ele tá lá embaixo, acho que o Brad subiu e eu tô em cima. Voando, faz o quê? Qual que é o contato? Tá voando e tá voando. Um perde tudo, o outro e a gente tá no chão. Tá, ok. Beleza. Você vai ter que escolher uma dupla pra atingir, pela verdade, eu acho. Então, uma dupla. Ok, par quem tá em cima. Ímpar quem tá embaixo. Ímpar quem tá embaixo. Salvaguarda e Constituição. CD 52. Diminuiu um. Diminuiu um? Olha, eu acho que posso derrubar ele. Peraí, pra evitar. Ah, tem que pôr. Não adianta nada da ideia. Ah, gostou da minha ideia, né, parceiro? Eu tô pensando em fazer um combinho. Muitos anos jogando mago, parceiro. Teste de constituição. Uma boa do Paulo da posição de ação. Não? Não. Ele fez nada. Ah, então show. Então. 52 o. Falei só um? Verdade. É. Falei. É porque a ação é a areia pra vir na nossa direção, vai vir de areia. Puta, mais uma condição pra eu tiro bem. Agora a gente vai engolir a areia, vai ficar só. A gente vai comer escaravelho à milanesa. Ok. Escaravelho com farofa. É, vocês são atingidos por aquela nuvem de areia que ela fica circundando vocês, gruda nos seus corpos, e vocês percebem que a areia começa a sugar a essência vital dos seus corpos. Vocês tomam 48 pontos de dano necrótico. Então, minha só já tá. Já sei o que fazer. Já. Você sabe o que fazer? Já. 24 enquadrando, armadura. Só tem que passar nos centros. Exato. Passar em um, né? Vou gastar não, essa carta. Vou usar aqui. E o outro abdiquei, não vou fazer o outro. E a múmia avança rapidamente até vocês e sugar, encosta no Griel e no Murray que estão no chão. Boa. Tá chamado, Murray. Só sentar o dedo agora. Quanto de dano nós toma? Ele puxa da cintura um bastão. Necrótico. Um bastão que na verdade tem o formato de um anki. Desse tamanho. Um ancão. Ele ergue aquilo no alto e com vantagem ele ataca os dois caídos. Ele tá prone. É. Famoso prone. Eu tenho dois ataques. Vou compartilhar meu plano aqui, ó. E ele começa a golpeá-los. Eu acho que no meu turno eu mato todo mundo. Vou ter 24. Sem qualquer dó de vocês. Incluindo vocês. Primeiro golpe no Murin. Pode tentar. Você vai deixar meu crítico. Você me viu, eu acho que vou dar pelo menos. Segundo golpe no Griel. Me dá uma carta aí que eu tirei crítico. É crítico, é mental. É crítico no Griel. É crítico. Não. Eu sou imune a todo. Eu tenho uma bagulho que eu fico imune a todo dano, menos crítico. Use. Não tô brincando, não vou acertar vocês não. Ok, beleza. Ele atinge vocês com aquela massa gigantesca que tem o formato de um anki. E quando vocês são atingidos, vocês sentem uma energia mágica nefasta percorrendo o corpo de vocês. A habilidade a gente consegue usar mesmo enjoado? Só pra... Depende da habilidade, acho. Você não pode usar ação e ação bônus. É. O que você consegue usar? Não, reação. Quero usar... É. Quero usar as dádivas pra... Reação é, pode. Então... Reação pode. Opa, deve reduz a zero seu crítico. Dádiva da invencibilidade. Reduz todo dano que eu tomo nesse turno a zero. Todo dano? Ok. Boa. Tá com medinho de cair, né, parceiro? Não é que... Tremeu, tá bom. Tremeu, o que importa tá bom. É o medo. Questão não é o dano, a questão é a condição que vai vir perante ao dano. Não, mas a, mas a condição você não barra. Você não barra. Você só barra o dano. 10, você só barra o dano. 20. De 0 a 10, ele toma assim um 6, 25, sabe? Minha condição 5, atual. 37. Então, 0 a 200 seria aí um 120. 57. 0 a 286, por exemplo, 168. 62 pontos de dano de esmagamento mágico. Em cada um de vocês. 34? É, 68. Vocês são imunes a doenças? Sim. Nossa, o Ranger acho que faz tempo, né? É. Imune a doença? 34. Doença mágica? É doença. Qualquer tipo de doença. Aí. Não vem escrito você é imune a doenças mágicas e não mágicas. É, tipo, mágico. Vem imune a doença, veneno, doença. Isso aí também não existe mais. Aí, tipo, a gente nem imaginava que existia doenças mágicas. É em Arca tem um reino lá das doenças mágicas. Ah, é verdade. Não, não fale de Arca porque em Arca não tem ninguém doente. Você tá todo mundo morto. Inclusive não tem nenhuma pobreza, ninguém passa fome. Porque tá tudo morto agora. Porque tão morto. Isso a gente não fala. É, tem coisas que você não só fala. Só enaltece as pontos positivas. É. Marketing. Um no Murray e um no Briel. Eita lasqueira! Vai dar botar doença mágica ali nós. Vocês estão magicamente doentes. Vou botar assim, né? Tomou uma maldição, vai. É, maldiçãozinha. Básica. Não é fácil ele falar maldição, né? Ele fala a gente vai ter mágica. Que ir pra outro nível do inferno pra talvez curar? Pode ser que sim. Vocês tomam mais 25 pontos de dano de trevas. De trevas, né? Trevas. Existe? É trevas. É na necrótico. Ok. 12. Necrótico. É porque, tipo, mas trocamos de cenário? Dano novo. Gravado? Voltamos pra tormenta e não sabia. Dano necrótico. Tá, é. 25. 25 pontos de dano necrótico. Tá, o 25 já é reduzido? Não. Ah, não, tá. Beleza. Então. E. Isso é 12. 12, né? Meu filho é sortudo, hein? Então, 46. O cara tem um pai ausente. Mesmo vocês podem jogar uma salvaguarda de constituição. Devem, na verdade. Tá de boa, né? 16. 30. 38. Olha, olha, por um. Por um. Temos intriga aqui nesse lado da mesa. Qual que é a dificuldade? 52. Ah, no seu coração tudo bem. Na realidade é outra coisa. Faz corpo morrer que agora eu vou pôr. Você é um terraplanista. Vai é quem cria, né? Vai é quem cria. Opa. 49. Falhou ou passou? Falhei. Falhou? Então agora você está debilitado. Enquanto estiver debilitado, seu movimento é reduzido pela metade e você sofre desvantagens nos testes baseados em destreza e sua CA é reduzida pela metade. Agora te acerta um ataque. Você passou ou falhou, Gabriel? Falei. Também está debilitado. É só movimento pela metade. CA pela metade. CA pela metade. E destreza desvantagem. CA pela metade, beleza. Mas repara, todos os ataques nenhum, só o CA. Você fica não. Tão enfraquecido com esse ataque, tão enfraquecido, que você não consegue se mover direito. Você se move tão mal e porcamente, tão atrapalhadamente, que você se atrapalha com a sua própria armadura, abrindo brechas para que o seu inimigo possa atingir. É modo de dizer. Se você não tem bônus de armadura, é mais fácil ainda justificar. A perna aqui, ó, murchou, ó. Véia. Beleza? Beleza. Isso foi a vez da múmia. Saiu os pelinhos. Saiu os pelinhos. O cara precisa trocando de pelo. Tá mais fácil de acertar ele. Acertou, saiu o tufinho que não deveria ter saído. Vou passar uma escova nele já. Acelerinho, você, meu cara. Já sou eu. Já vai ser você de novo. Fica tranquilo. É besouro você, besouro também. Areia ainda tá rodeando a gente? Oi? O redemoinho ainda tá rodeando a gente ou não? Tá. Redemoinho tá. De areia? Sim. Eu vou então. Vou mirar nesse cara. Decidiu aparecer então. Agora ficou fácil, né? Começou o turno? Começou. Joga uma salvaguarda de. Eu tô fora. Não tem problema. Você tá vendo ele, não tá? Tô vendo. Agora não mais, fechou. Tem percepção certa. Ainda bem que eu tava na sabedoria. Concentração assim. CD 52. Eu não vi o cara. Sabedoria. Sabedoria. Deu 9 com 8, 17. 17 com 27. 44. Falhou! Uhum. Ok. Então você olha pra ele sem imune a medo. Se eu tenho uma coisa que eu sou imune, é medo. Porque eu perdi o medo. Ele perde, não sabe o que é conceito de medo. Ele não sabe o que significa essa palavra. Eu faço as pessoas terem medo. Ele não sabe o que é isso. É. Pra isso, nesse caso, pra você isso continua imune. Pô, verdade, né? O Rui ainda teve filhão de Celerinha. Achei que o Celerinha ia ser o primeiro pai aqui. É, porque o Celerinha parece mais responsável, né? Ele tá sendo em último, porque ele foi o Rui, então foi a Helena, né, filho? Foi a Lisbeth. Eu catei uma moça que tava pra virar crônica de Helena. Só falta aí o Celerinha. É uma coisa de espécie, eu fui na igreja certa, meu filho, pra ter pegar o cajado aí pra fazer isso aí. Vamos lá. Vocês nem entendem. Hoje transou e engravidou. É que vocês nem entendem, mano. Então, eu fui na igreja que tava no dia de Helena. lua tava de Lena. Pode ser. Aí, ó. Eu fui na igreja de Lena ainda. Com uma clarinha de mará. Por isso que se fudeu, tá vendo? Ah, é? Pegou uma clériga alenada. Pegou uma clériga alenada. Não vai te afetar. Beleza. Você não, os demais sim. Aí eu lembro pra jogar um clero um missão mágico. Isso eu tava fazendo treinamento pra virar clériga. Aí eu desvirtuei a moça. Percebível. Ou ela me desvirtuou. Ela desvirtuou. Porque isso tava no. Na prova dela, né? O bagulho tava virando vista. Tava no caderninho. É. Que eu sei que eles têm resistência, né? Então, cada missão mágico. Meu, vai chegar um cara triste, chapado, você vai lá e. Console. 8, não, 7. Não, são um bônus de estrelas, assim, um bônus. 6 mísseis mágicos. Cada um. É. 4d6 mais 15d10. Cara, são 6. Caralho. Dá um estranhinho, hein? Já faz, hein? E eu acho que funciona aqui o combo. 3d6. Só 3? É. Porque. Eu acho que como funciona, hein, Tata? Tá? Precisa de um só. E depois eu preciso de D10. Quantos? Todos. Ah, 15. Ah, 15, eu tenho 15. Tem dois e na sua frente, se quiser. 2, 3, 4, 9, 11. É dano rúnico isso? É, 11 é a eletricidade normal. Ah, só que é 11 vezes 6, 66. Você tá adicionando dano. Isso, né? Aí eu vou pôr agora só o rúnico. Certo. 15. Eu vou conseguir que não dá. Tá. Eu tenho que fazer eles rolar, perdão. 10. Não, eu não tenho direito a teste. Tem que não. 20. E eu vou querer. 30. Vamos prender ela mesmo. Eu volto com água. 40. 50. Dá-lhe dano. 60. 68. 60, 360, 408 de dano único e 66 de eletricidade. E quanto de eletricidade? 66. E aí eu vou jogar. Tá batendo no cara? É, no cara. E agora eu jogo uma, um. 408 mais. 63. Porra, velho! Vou jogar um D4 agora. Não, é um D3. Vai, não mata o cara agora, não, mano. 3, 3 é 1 e 2 é 1, 2 é 3 e 4 é 2. É, se ele for lá, eu quero que ele me chame. Você quer curar pra Deluinha? É, porque eu vou usar o meu. Peraí, tá. Você vai. O ataque de um dos meus inimigos causa dano mínimo. Nossa, que decência, você não vai devolver e vai. Vou tentar ficar no cara também, não vai dar certo. Dá. 2. Não, dando mesmo, são muitos dados. São 15 mais 4, 19, 19 vezes 6. 19 vezes 6. Daria 120. Não, 80. Não, 19. 19 é. 20 vezes 6, 120. Isso. 120 menos 6. 114. 114. Não vai dar certo sem intervir, né? E agora. 114 menos 50. Vamos ver se terceiro nível eu posso usar. E 4. Tanquei bem, tanquei bem. Ficou bem, tá com quanto? 2. Tanquei bem. Recupere o uso de uma habilidade já usada que seria recuperada com descanso prolongado. Quero recuperar essa cartinha aí. Não é por efeito prolongado. É sim. É sim. Não. Pra mim é. Só que não. Bom, todo mundo quer ser assim, ele tem as cartinhas próprias, né? 9. Eu não. Vai tão doido, que roubou até fora do jogo. Roubou as cartinhas fora do jogo, né? Roubei, tem não. Tem condições novas e tem magias eu novas. Eu mereci! E vai sair uma bola de fogo, né, né? Uma bola de fogo? É, a aleatoriedade do anel. Caraca! Como é a aleatoriedade? Eu ainda posso assim transformar o elemento dela? Eu acho que não. Não? Não. Então é 8d6. Porque é aleatório, não é sobre. 8d8. Não tá sob seu controle, né? Posso guardar esse breve? Pode. Obrigado. 6, 12, 17. Peraí. Lê direito esse anel aí que ele faz. Joga uma magia aleatória de nível igual ou menor quando você lança uma magia. Só isso? É. Tá. Achei que tinha mais. Porra, não é maximizada? É maximizada. Então é 64 de dano. Ah, de você fogo. Falou que não é. 64 de dano de fogo. Mais 64 de fogo. Mas é mais pesado, Fredão. Tá aqui, vou deixar aqui pra nós lembrar. Eu tenho anotado aqui, mas esqueci de uma cruzada. Ah, tá aqui, ó. É, que você escreveu, mas não leu, é isso? É. Bonito. Não. Deixa as cartinhas pra fora. Celerim, suas magias atingem ele em cheio. Ele resiste bravamente. Mas cai ao chão sem vida. Não. Mas cairá ao chão sem vida. Ele olha pra você, irritado. Mas ele já não tá. Com o que você causou a ele. Principalmente com o fogo que queima as faixas dele. Com voracidade. Olha só, velho. A roupa que ele ama tanto. Há mais de anos que ele tá com essa roupa. Milênios. Você tá estragando a roupa dele. E aí ele revida. Aponta a mão na sua direção e dispara um raio de energia negra contra você. Salvaguarda de Constituição. Trevas. Energia de trevas. Trevas. É o trevoso. Necrótico, gente. Necrótico. 10, 20. Dá uma cartinha? 3, 28 pontos de dano necrótico. Ah, não! Boa, hein? 28 pontos de dano necrótico. Mas esse é tranquilo. Esse é de construção. Ele errou o buraco. Passei. Então não tomo 2 de exaustão. Peraí, qual que era a dificuldade? 25. Eu tenho 31 de bônus. Não, passa. Ah, né? Vai aí, vai. Eu não queria mesmo, né? Vai aí então. Falei. Beleza, tomou o dano necrótico da ação lendária dele. 28. 28. Aliás, eu tô usando ação lendária, mas não sei nem se acabou sorteio. É, não tinha, mas... De qualquer forma, eu já fiz ele ação lendária. Ele tá perto de mim, né? Tá perto de você. Eu não, tá perto de você não, né? Não. Ele foi atacar, eles dois estão no chão. Se você não tá perto dele, você não tá perto dele. Qual é a distância? Ele tá abaixo de você, vai. Eu ando 21. Qual que é a distância do explosão da armadura? Se vocês não estão se afetando, é essa a distância. Nossa, é 6 metros. Então ele tá 9 metros de você. É, porque eu ando 21, tipo, vou... Tá 9 metros de você. Você chega. Eu vou chegar lá com uma ação bônus, eu vou pegar o machado e vou dar um... Fazer uma lâmina fluorescente do machado pra bater. Por que fluorescente? É o Cantrip. Booming Blade. Posso um ataque? Por que? Fala pra ele, porque eu posso. Que eu sou um deus. Foi um crítico? Ó. Garoto. Bom também. O meu crítico com corpo a corpo é x3. Ah, porra. E o meu dano é... Ó, se eu tirar 4, 5 ou 6, meu dano é o dano do sopro. Ok. 5. Então são 96 D8 de dano. Elétrico. Tá, porra, velho. Você vai tancar? Ah, vai, né? Vou tentar, né? Vou recuperar a cartinha. Não vai não. Só que não. Quanto que vai dar esse dano? 96 D8. Você tem aí na forminha? Tem, joga um D10 aí pra gente ver quantos por cento do dano vai causar. Quantos por cento dos dados? 2. 20%. 96? É. Ixi. 50 é 40. É, D8? É 40. 46. Mais 46. Que dá 37. 77, então. Só? Não, desculpa, tô olhando 10%. Foi mal. Então é o dobro, né? Então, triplo, né? Tinha falado 77, então são 154, né? Acho que o dano crítico vai ter ficado. Pô, você já triplicou ele antes. Gostou, né? Dados. É que eu quero ver se vai ter o meu. Tem todos até 50 dados. Ah, então não vai ter. Então é assim, ó, vê se... Mas 50 dados você faz somas, né? É 50 e 46. Cadê o 20? Deu 20. 50, deu 8. Dá 80. Mais 46. 154. Tem o quê? Eu acho que é o seu nível de... Proficiência, né? Proficiência, não era? Acho que era. Nível de proficiência. 12. Se você usar mais, você morre. Não, é metade da sua proficiência. 6. Isso. 154 de dano. 154 de dano. Eu tô pensando aqui, tá? Vou ter que precisar usar umas 4. E aí eu vou passar. Cuidado. Você sabe que cada runa é um nível de exaustão a mais se você não passar no teste. É, mas fazer aquele ataque lá que vai ser uma coisa de uma vez só pra precisar. Não, sim, mas tô só avisando. Ok. Celerim, com isso, você causa uma grande quantidade de dano nele. Ele fica todo chamuscado, cortado. Ah, é... você tem queimado o restante das... Todo, assim, cheio de marcas de queimadura da eletricidade disparada por você. E ele fica muito, muito, muito irritado. Não respondeu, não? Já respondi. Deve estar aqui um dos diferimentos nele. Ok, depois o Celerim. São os besouros. Besouritos. Mais dois. Ok, besouros. Todo mundo salvaguarda de destreza. Menos os que estão caídos. 80% e 50%. Quem tá caído não é só com desvantagem? Mas a gente não faz porque a gente tá caído. Porque essa daí é pra fazer cair. É pra desviar do negócio e aí... É, é um só que pra fazer? A gente não consegue, né, mano? Destreza é um. Depois dois de constituição. Sim, reação. Beleza. Não sei. A gente tá no chão também joga, Jeff? O de destreza, sim. Normal, com desvantagem? Com desvantagem. Caído? Com desvantagem com essas destrezas? É, com desvantagem. Não, tem desvantagem no salvaguarda de destreza, não. Valeu. Só jogar de ataque. Quanto que é a dificuldade? 53. Por que eu pergunto se eu não tenho nem 10 de destreza? Custos da guarda, mano. E aí, dois de constituição. Me deu 47. Tem 6 de bagulho, mano. Dois de constituição? Dois de constituição. Olha, eu vou um pra não ficar enjoado e um pra não ficar zombo. Ah, enjoado, zombo. 6. Com 18, vai pra 20 e pouco, com 8. Isso aqui deu 27. Ah, nem soma o bagulho. Isso aqui passei fácil, 27 com 33. 17 com 33, daqui vai dar 50. Eu já dei. É, esse aqui mesmo. Já corto dando, né, no meio, então pra mim. 19 com 10, só tirar 9 do seu filho. É, dá 60. Bom, vocês vão sofrer 80 pontos de dano perfurante mágico. 40. 50 pontos de dano necrótico. 25. Quem passou no de destreza reduz 51, esses danos à metade. Então, 40 mata 2. Então. 65 de dano eu tomo. O tonto deixa. O tonto, você não tem ações bônus. Tá. Zonzo. Não pode fazer ações bônus, tem desvantagem em testes de atributos mentais, baseados em atributos mentais. Não tá usando nenhum dos dois? É. Como que eu vou fazer uma magia que pede testes de atributos mentais? E o dano, quanto que é? O dano ele não deu ainda. Já não deu? Não. O dano é 60. De defesa? No de constituição pra não ficar zonzo. Então, é dano sônico. Tá, isso eu tomo. Então eu tomo mais 30. O outro de enjoo? De enjoo não tem dano. Não tem dano. Só a condição. Quanto você pode armadura, não? 150. 30. Tá, e no final do turno dele ele vai explodir. Então é 140. E vai explodir na cara do Murand. 140 e 30, né? Eles vão ficar explodindo um no outro. É porque não, a dano dela não vai. É o único que não resiste. Mas seria engraçado, né? Explode nele, ele explode nele. Fica nesse. Se eu tomar o dano da armadura dele, explode a minha. Não, não, porque eu dei ideia. Você não tem resistência ao dano da armadura. É, ele só absorve o dano que ele tem resistência. Pra que eu dei ideia, né? Não, foi por isso que você já pensou que... Não, mas se vocês quiserem, a gente pode remodelar essas armaduras. Vamos. A gente já viu? Não, se vocês quiserem, eu remodelo pra vocês, porque vivo daqui eu vou sair. Posso levar o corpo de vocês pra fazer uma ressurreição depois. Você lembra disso que eu disse que eu aguentava bastante tempo nisso? Ah. Eu menti. Então vai, mentiroso. É você. Eu boa. Passou tudo isso, eu já tô com 599 de vida. Vida? Eu tenho esse tanto de dano, eu tô com 502. Normal. Eu tenho 1672. Eu tô só de boa aqui. Venha! Venha, dano! É. Não, eu vou falar pra você. Passou, acabar esse PV temporário, é, eu vou falar pra você e meter uma chuva de meteoro em mim. Explodiu? Não toma dano de explosão na armadura ou não? Você não. Você não. Não. Provavelmente só eu. Quem tá ao redor, sim. Lembra, não, o cara também vai. Vou fazer você. O cara também vai. Deu? O cara tá deu o melhor estômago que você tiver, dei em mim. certeza? Opa! Tem que ignorar tudo? Não, vou absorver com a armadura, que eu posso absorver com a armadura. Bem certinho as condições, é. Você é pelo absorver? Você não faz nada, só nós, faz algum teste. Que teste tem que fazer mesmo? Destreza. Destreza. Não, Constituição. Constituição? Não, é, o de destreza é só pra dano. Ah, não, ah, é, Constituição. Constituição pra sair do enjoado e Constituição pra sair do zombie. Ah, sim, então, antes do seu turno já explode a armadura. Não, já explodiu já. Quanto de dano dá? Faz o save de destreza. Eu vou fazer pra múmia. É, save de destreza. Porque os besouros estão nem aí pra isso. Qual é a sua dificuldade? Como tem resistência à magia. Eu vou usar um anel pra levar pra reduzir a metade. Se passar no. Ih, a múmia falhou, hein? Ele deu pra metade. Resistência lendária da múmia, então, passou. Que daí eu posso usar o anel pra passar. Então toma metade. Só toma metade. Dando force, né? Então eu tomo só 75. Não sei se a dificuldade tem tão alta assim. Beleza. Múmia tomou o dano da explosão. Não tem nada, mas tem 6 de bônus. Aquela explosão de energia se propaga. Eu não tenho proficiência. Os besouros não sofrem qualquer dano. A múmia é afetada. E aí começa seu turno, Griel. Então, você olha pra múmia e você sente um desespero supiroro invadindo o seu corpo. Invadindo o seu ser. Joga uma salvaguarda de sabedoria CD 52. Essa tá fácil, hein? Você ficará em pânico. Como você é imune ao medo, você vai ficar só amedrontado. Sabedoria. De condição. É. 29, 39, 48, 5. Passei. Passou? Falei que era fácil. Opa! Aê, garoto. São os dois bônus que eu tenho desde o nível 1. Destreza e sabedoria. É os dois que sempre tem que passar. É. Eu também sou carismatiquinho. Não, mas isso aí é porque foi depois. Mas tipo, a classe já deu destreza e sabedoria no nível 1. E aí, Griel? Quais suas ações? Tô pensando seriamente o que eu faço. Qual você vai cancelar, né? Cancela os 11, deixa enjoado. Vomita no cara. Ele vai ficar bravo. Eu não tenho runa de fogo pra usar, então eu tenho que usar a tua runa. Como tá a situação desse bicho aí, do cara? O cara, ele tá bastante ferido, chamuscado. Você nem feriu gravemente ele. Ah, então vou então eu não vou usar nenhum recurso, não. É. Não vou usar nenhum recurso assim, muito não. Não, é. Power, assim. Eu acho que eu vou ficar igual uma Magikarpa lá. Tá, meu. Vai ficar tranquilo, é, mano. Vou ficar só no splash. Vou ficar no splash mesmo. Vamos ver quanto splash vai ser. 18, 22. Pedir com os amigos da 44, olha. Com 8,52. Ele puxa a corda e solta e dá um splash. Fica um splash que vai aparecer outro Pokémon selvagem. Ah, mas é o final. É começo do turno. É começo do turno que faz. Você pode agir, ó. Por que é um poder que faz? Na verdade, não, eu tenho uma reação. Vai lá, vamos ver. Vamos, Grial. Vai ser esse. Vai levantar daí? Que horas? Vai ser esse D8? Foi. Olha, esse D8 foi. Um passava já. Ah, ok. Por isso que ele fez isso. Por isso. Qualquer valor. Qualquer valor passava. Ok, velho. Porque não precisava Grial. Dele, ele foi só isso. Você tá só os 11 agora? Só os 11. Os 11 faz o que mesmo? Não tem ação bônus e desvantagem em testes baseados em atributos mentais. Tá, você tá até o Ele é imune a ataques físicos, né? Ninguém deu testou. Ainda. Tá, eu acho que vou tocar o foda-se. Taca o foda-se. Vou tacar o foda-se, Zé. Faz isso aqui mesmo. Vou fazer o que eu te falei. Taca o foda-se. Certeza? Só que num estágio um pouquinho menor. Cuidado! Né? Tipo, vai. Achei que você ia fazer isso aqui, né? Vai ativar 3 runes em 26. É, um verpalzinho. Um verpalzinho acho que funciona. Eu acho que vou primeiro tentar normal mesmo, vai. Eu vou primeiro tentar normal, já. Vou dar. Quanto que é meu bom de destreza? 15. Eu vou dar. Usar chuva de lâminas, dar 15 ataques nele. 15 mais 2, 17. Com os braços verpal. Pronto, transforma no avatar. Aí, não é sempre um, né? Não é sempre. Não, mas o ataque outro também vai. O ataque outro também vai? Vai, só não vai pra. Acho que vai até pra perícia, vai em tudo. Tristeza, eu acho que vou jogar lança porque tem mais chance de tirar crítico, né? Melhor, né? Jogar o quê? Já lancei lance pra teste, mas já é crítico, né? Pra lançar um só. Quanto os 15, 17? Não, é o ataque é sempre um pra cada. Então vamos lá, vai marcando aí, João. Marca na luzinha ainda. Tem a luzinha aqui. 11. Vai falando. Vai no turno sempre o menor. É, tem que me falar. 11 mais 25. 37. 36. 13 mais 25. Passou aqui. 19 é um crítico não natural. É isso. 12. Um crítico mais transgênico. 25. 37. Outro crítico não natural, 19. E não é crítico, mas acertou também, ó. 14. Outro crítico não natural. 3 críticos já não natural, acertou também. Estou marcando. Não sei, a gente tá marcando o menor por enquanto é 36. Crítico natural. Ô, oh, cartinha. E Everpaw no braço. E Everpaw, esse daí ele morreu. Não, porque ele não é minion, né? É, tem nome? Eu acho que ele tem nome. Eu não sei, pra gente não falou nome. Quantos ataques já foi? Ih, eu não marquei, eu marquei só quantos críticos foi e o mínimo. Sim, ele tem nome. Foram 7, eu acho, né? Armuda. Vamos ser da 8, vai. 8. 12 mais 25, 37. Outro crítico no natural. 15 mais 2, 17 mais 25. 16 mais 25, 31. 13 mais 25, 38. Outro crítico natural. Tá, porra. E falta uma rolada. Outra carta. Outro crítico não natural. O menor foi 36, Jeff. Ah, não. Esse A. E variou a lei de 36. 36 foi no 12, né? Você tem quanto de bônus? Não, tem um 25. Defesa, 48. 37, então. CA, 48. 48, tu acertou só os críticos não natural e os críticos. Isso, então porque foi. Tem 20 e pouco, né? 7. 7 ataques, sendo que 5 é. Não, 7 ataques críticos. É, 7. Só acertou os críticos. Já parte do braço dela. 2 é verbal. 2 é verbal. E 5 é só crítico mesmo. É. Isso. É isso que eu queria. É, porque não tem como dar o 48, só foi só o 19 e 20. Né? Como é que funciona o verbal mesmo? Tem que fazer uma salvaguarda de constituição? 3D8 mais 2D12. Ele perde uma parte do corpo. 5 por ataque crítico. E ele é dessecado. 7. Ariel, no seu verbal tá marcando aí se a criatura tem que fazer algum teste? Não, eu me lembro não, porque não tá marcado lá nem o braço verbal. Então não tem. Não, pegar o verbal do. Que tem, do tem. Então, só que eu lembro que é assim. Tinha ficado acordado que era bicho sem nome e morria. Bicho com nome tinha uma chance de morrer. Ou de ser desmembrado, era uma coisa assim. Porque não tem graça, né? Chegar no vilão e pôr pau. Só se for uma hidra. Sim. Um beholder. É, aí sim. Quantos seu ataque acertou? 7, né? 7. Então 7 vezes 25 dá. Faz a conta. 200. 200. Mais. Não, 175. 175? É, porque é 208. A espada do Baylor não é pôr pau? Não mais. Era, não era? Ele perdeu essa condição. 14 dedos. Nerfaram ele. Na terceira era Verpal, não era? Ficar por 14, jogo 2 no tipo 7. Não tem condição Verpal, viu? Isso, pera essa aqui, o dedos. Pegar a espada Verpal, meu Deus. Sério, nerfaram? Nerfaram. Sempre foi. Repetição é uma bosta, cara. 18. 23, né? 24. 18 vezes 4, 82. Verpal Sword. 3D8 vezes 7, 21D8, é isso, né? Isso. Não tem bagulho no equipamento, o negócio de falar de verbal? Hã? No equipamento, se fala alguma 28, coisa? De... Tem, você fala verbal aqui. É 28? Não, 21, é 21, né? 21. 21 verbal sword. Não, 21D8 eu não tenho. Então, mais um. Pronto, agora pronto. Você joga 3 vezes. T7. Tem 7, né? Faltam. Tem 2 aqui, ó. Pronto. 7, 3. 5, aqui tem 10, 20, 31. Ah, ó, espada corpal do livro do mestre, se a criatura tiver ações em. Não precisa de cabeça. Ou não tiver cabeça, tiver ações lendárias. Ou o mestre decidir que aquela criatura é muito grande ou fica ser cortada. Ao invés de perder a cabeça, ela toma 6d8 de dano cortante extra. Mas eu não vou considerar isso. Eu vou considerar que no caso de uma criatura que tem ação lendária, tipo uma múmia, né? Ele vai jogar uma salvaguarda de constituição contra a CD de magia do Griel. Talvez perder um braço, hein? Perder agora não perde contra a CD de magia ou contra o ataque? Tem manda pro meu sobrenome, tem que procurar aqui no canal, né? Eu acho que opção. O melhor seria contra uma CD, qual porque é, o ataque já passou, né? É porque 8, ele passou a CA. O ataque se a CD. Que tá em 12, 20. Isso, CD vai ser a CD de magia ou CD vai ser o valor do ataque? Aí é. Não sei, eu não tenho habilidade, eu não, eu prefiro não opinar. Quanto deu seu ataque crítico, Ariel? Meu ataque crítico deu 45. Apesar que eu acho que tá errado, bom. Qual que é o seu CD pra resistir a magia? A gente tá calculando. Okay. 17 mais 25, 42, né? Isso. 42. Então tá, é nesse valor mesmo. É que o meu tem alguns bônus. 42 de resistir a magia. Também? É, 45. Não, 45 foi o ataque. 45 o ataque. Então vai ser o valor do ataque. Quanto melhor for o seu ataque... Porque o meu arco é 34. É, pra falar a verdade, 25. É uma CD fixa, então. Porque o overpower é sempre 20. Tá. Mas ele pode... Não, o arco você tem a luva, você tem os bagulhos, né? Se tiver mais aumentando... bom... Se alguém der mais bom, eu vou também. Aumentando destreza... Alguém dando bônus... Gastando ponto herói pra rolar D6 extra... Você tá com alguma magia nele pra melhorar a jogada de ataque. E fazer essa chuva de lâminas, entendeu? Ou usando o controle pra usar mais um turno, entendeu? Fazer 10 turnos isso. Ok, salvaguarda de constituição, CD 45. Não precisa ter uma múmia, não. Tá morto. Eu acho que funciona legal, acho que dá. Você ainda melhor sabendo o que a gente já vai. Ela perde o braço, o bracinho dela fica assim. Entra meio que preparado. Rastejando até o corpo. É, dá pra começar, mas não. E eu já pensei em imbuir meu braço em roda de vento, pra ficar mais afiado. Deu 300 e quanto dano? 334. CD de constituição. Foram dois Jorpal, né? 45. Duas vezes. Falhei. Segundo resistência lendária. Joga de novo, fica com dois Jorpais. Falhei. Terceira resistência lendária. 338 dano. Ah! 334. É cortante mágico. Amor. Se alguém quiser, essa é sua camiseta. Mas agora. Não. Presta um pedacinho, limpa meu óculos. É porque eu tô sem, né? Peraí. Pega o paninho, minha mulher. É porque tô sem. O meu já tá tudo sujo, eu limpo na camiseta, mas. É, então, o meu também. Mas tô sem camiseta, tá meio difícil dá. Hoje. Você tem que andar com kitzinho, pô. Olha, se é uma coisa que eu não faço, é andar com kitzinho. Eu também não. Ela tem namorado. Eu nunca usei esse. É, eu sempre uso, eu tenho dois. Esse é um paninho. A flanelinha é mágica e o de óculos que é mais comum. O paninho de argudão. A flanelinha tá no baixo, ela tá parada. 334? 334. Se fuder. Mas é cortante mágico. Tá, e daí? 334. Isso são todos os ataques? Não. São. Foram 7. Foram 7 ataques? Isso. Então 7 vezes 5, 350. Isso, foram uns 45 por ataque, por aí. Ah, então vou tomar quase 0 de dano. Porque eu tenho redução de dano 50. Mas como que funciona essa redução? Todo dano que eu tomar, todo ataque que eu tomar, eu reduzo 50. Ataque é ataque ou... Ataque é ataque. Magia. Então não faço nada contra a gente. É. Eu não faço nada. Então é zero. Tô zero. Eu não faço nada, vocês veem. Eu só tomo... Poderia ter cortado a cabeça. Verpal. Foi então. Por pouco. Foi por pouco que não cortou. Mas tirando isso... Não já que passou, você é que você usou a resistência lendária. Senão poderia ter passado só os verpal da resistência. Eu ganho na quantidade, não na força de cada ataque. Toma você tem quantidade, não qualidade. Ok. Eu não nesses termos, né? Obrigado, amor. Ok, eu achei que tinha perdido o cara já. Não, vai perder no meu turno. Parece Cales, que não. Cadavel, minha parede. Vai perder tudo no meu turno. Que isso? Vai perder masmorra. Asgard vai descer aqui e eu tô ficando um minuto concentrado em runa. Só que você não sabe qual runa. Sabe o Goku montando que eu tô Majin Buu? Aqui no episódio não acontece nada. É a Ana. Não, isso tem algum efeito visual. Tem que ter algo perceptível que eu possa notar. Não sei! Como é que funciona a concentração visualmente? Porque eu tô concentrando, teoricamente, você tá vendo um idiota imagina no meio do combate, alguém assim, ó. E tá meditando. Concentrando em qual runa? Mente. Mente? É, a mente, provavelmente a runa da mente vai brilhar nela. É, se o cara tiver, entre aspas, aquela sensitiva arcana lá, consegue ver que, tipo, tem o poder de uma runa sendo usado. Pode ser, Mas fora assim, isso, eu não tenho. O poder fica visível, ó. Um acende sempre quando vocês usam. Sim. Ok, então. Mas pode ser a cana do pé, né? Que ela tá com a bota. Pode ser, né? Pode ser uma das costas. Agora toda. Uma que não parece com a armadura. A gente não sabe onde localização onde ela demarcou. Runa, ela brilha como radioatividade. Mas quando ele chegou, eu já tava assim, então pra ele é natural meu. Ah, mas vai concentrando, vai aumentando, né? Mas você tem qual forma? Elemental de magia. Não dá pra nada. Tudo brilha. Ah, dá. Tudo brilha. Ah, dá. Por isso que eu quero mas saber enfim. Se eu percebo. Que dá pra ali ela é a Lola Man. Você sabe. Tem visão verdadeira, então. Não tem problema. Dá. O bagulho né, tá igual o bagulho da Lola Man. Verdadeira? Mano. Se você ver através de polimorfia, você vê que é você vê que eu sou eu. É, que é um diabinho, é. Sem rabo. Eu tenho rabo. Qual que você não tinha? Chifre, então? Eu tenho chifre também. Eu tenho asa agora também. Só que a minha asa não é de demônio. Olha que você é não coruja. Tem aí, pô. É do quê? É de coruja. Coruja tem asa? Coruja não tem asa, demônio! Coruja voa como? Não sei, coruja. É bicho estranho. Estranho, meu Deus do céu. Estranho é você, seu louco. Ela vira o pescoço. E daí? Todo mundo vira. Mas não 360 graus? Ou 180, né? Aí é uma questão de capacidade. Só no desenho do pica-pau, a coruja vira 360 graus. É, ela meio que não é assim, o Batman não é, mas é só minha asa, só peninha. Só o Batman não vira o pescoço. Não, mas é asa normal. É, o Batman não vira o pescoço, o estranho é ele. Terceiro polo. Pô, quanto que o girafo consegue virar? O pescoço? É. Mais que a coruja. Eu acho que pelo menos 180. Tá, porra. Mano, se ela for girando de pouquinho em pouquinho. Nunca vi uma girafa lambendo o próprio cu? Nem quero ver. Nem quero ver. Mas acho que tem osso ali no deixa meio, né? Deixa o cu fora. Que tem. É, não dá pra virar. Pra quê? Tem um cu no bolo. Igual a cobra. É. Não, mas acho que pelo menos 180 ela vira. Pescoço. Ah, normal. Tá, né? Vamos lá. Você vira 180? Você desfere aquele... Você vira 90. Vai fazendo cortes. Pequeno. Porra, né? 180, rapaz, você não sou cão aí, vai. Dois cortes no pescoço dele. E você sente que vai cortar. Começa a cortar, você vê que ele trava o corpo, o pescoço, de uma tal forma que gasta todo o esforço dele nessa ação de resistir ao seu corte. E só por isso ele não é degolado ali. Você sente que você não conseguiu dessa vez, mas se você continuar insistindo, você vai conseguir degolá-lo. Mais uma. Mais vai. Uma. Okay. O problema é a quantidade de ataques. É, então vamos multiplicar isso aí. Eu falo isso no ué, fim, tá dentro. Você é. Chegou na meta? Dobra a meta. Ponto heróico e refaz tudo. Não porque não tem ação bônus, né? Não porque não tem ação bônus, né? Não, mas podia usar ponto de ação. Ponto heróico. Recupera. Mas assim, ô. Ponto de ação você tem uma ação inteira nova. Eu vou tentar só pegar as normal, porque eu não consigo passar nenhum. É, o dano nada, aí tem que tirar 20 do dado. É, se você tirar 20 naquele monte de dado que você joga é enorme, né? É. Ali as suas fichas estão voando. Eu acho que não, vou guardar um ponto heróico, né? Pra se recuperar depois, né? É. Frozozinho, frozozinho. Então, beleza. Então, depois do Griel. É a vez do Murin. Vou usar ponto heróico pra sair do enjoo. Não, rola primeiro, vai que vem um 20. É, pega uma cartinha, né? 0 a 10, tô de 0.9. Porque eu preciso de um dado a mais pra passar. Não, porque... não tem problema. Joga pelo menos pra gente ver que vem 20. Veio um 20. Aí, ó. Pega uma carta. Você falhou por quanto? Aí, seu abestado. O ataque de um dos seus aliados causou de dar agora que essa carta vem. A carta que ajudou a variar. Não, mano, não muda. Não muda. Não. É, segura aqui, acho que vai precisar. Caralho, tá. 20 com 22, 42. 22. Com 8. 50. 50. O Bredão te deu um D6. Joga o seu D6. Viu? Ó, ó. É agora, já 50% de chance já passa. A boca. Passou. Passou. Ah, viu? Então tá. Agora não está o quê? Não tô enjoado. Já não tem. O zumbi não, não tem como, porque já continua. Vou ativar a runa do primórdio. E vou fazer toda aquela areia que tá rodando em volta mim do Ariel. Em vez dela sugar a nossa quinescência, ela vai devolver, vai curar a gente. Pera aí, antes disso. Mesmo turno areia de novo. Ah, mas vai começar pra curar. O importante é isso. Boa, boa. Tá ótimo. E vocês não podem se curar. Mas é quinescência. Aí é a runa. Mas primeiro eu tenho que dar dano em vocês de novo. Com essa areia. Vai cair, Griel? Ah, que bonitinho. Topão, isso aqui não é. Não, mas o Griel tá virando a Toff 2 na missão. Quando não vê a Toff, vem o Ariel. Tá complicado aqui, seis, galera. Tem que ter um pra... a cair, né? Seu primeiro. 44 pontos... Não, 43 pontos de dano necrótico. 21. Tá em pé! Tomei 21 também. Tá em pé! Prossiga, mãe. Por quanto? Oh, não, prossiga não. O cara tem que fazer ação lendária, porra. Olha o meu ouvido. Fazer ação lendária. Você que esqueceu da ação dele. Pode agir, vai. Depois eu faço ação lendária. Eu vou ativar a runa. Fazer a... Sem ela dar o dano, ela cura a gente. Tá bom, né? Ela fica curando a gente ali enquanto ela fica em torno da gente. Ok. Quando você levanta e vai ativar a runa, você bate os olhos na bunda. E que foram com a minha cabeça pra ativar a runa, velho? Ah, seu ataque é visual. Bom, você vai levantar. Opa, tem um cara na minha frente. Opa, o cara tá na sua frente espancando. Opa, fiquei com medo. Você vai ficar com a cara afundada no chão usando a runa? Não. Já tá com medo. Isso já é sinal de medo. Já usou. Você é imune a medo? Sim, todo mundo é. Ok, mas... Seja normal ou seja pela aura da Lisbeth. Mas a condição é pânico, então vai regredir o medo. Vai ficar amedrontado. Vai ficar amedrontado se você falhar numa salvaguarda de sabedoria CD52. Mas tá mais fácil agora, né? Perícia de constituição no passeio, que de lá na de sabedoria, né? Que é o que me falta, barba é o que me falta, né? Que me falta destreza e sabedoria nesse jogo. Boa, 20, vai. Boa, continua assim. Ele passou. Boa. Passei com o ponto heróico. Beleza. Runa. Prossiga. Tá, deixa eu... Runa do primórdio, você vai... Deixa eu ver se... Mas eu... você ia bater nele? Não, eu tive a runa. Vai ativar a runa. Vai cancelar a condição da areia. É que não precisa usar, então. Amedrontado, você não pode se mover em direção ao cara e você tem desvantagem pra bater um cara. Então pega o ponto heróico, fica amedrontado. Tá com medo da múmia. Você, condição, vai, ninguém você vai bater na areia e não no cara? Tá com medo da múmia? Tá. Legal. Quando você está amedrontado... Deixa eu ver se eu vou jogar o dado ou vou usar o bagulho normal aqui dela. 28. Eu jogo o dado porque eu acho que a CD vai ser resistida. Então vamos jogar, né? Quarenta e seis. É. Então eu vou usar pra não ficar exausto. Tá, você vai mudar a areia então, né? É, vou moldar ela, porque em vez de dar dano, ela começa a curar. Certo. É dano necrótico invertido. Agora vai ser dano de vida. É protótipo agora. A próxima vez eu acho que eu vou concentrar menos na minha runa. Um minuto é muito tempo. Tudo bem, mas nessa rodada você não recupera ponto de vida. Nem você, nem o Gabriel se cura. Não. É pra próxima, né? Eu tô... Ok. Aqui ninguém toma dano. A não ser que o Gabriel morra no ataque do cara. Ah, mas vai, hein? Vai, hein? Assim que a gente respirar perto do grelho, infartei. Ok. Tá, peraí. Tomou 41 de dano, né? Isso. Eu acho. Deixa eu ver quanto que tá a minha... Depois do Murin. Mas ele explodiu. Ele explodiu de novo? Explodiu de novo. No final do meu turno ele explode. Beleza. Que vai pra 182. Então, dano no maluquinho também. Mas é o save and throw, né? Eu não sei quanto que é o... Daí pode ter essa dificuldade. É 32. Vai ser o save and throw. Destreza. Destreza. Falhou. Não falei nada. 33. Passou. Então toma. Metadinha. Metadinha. 75. Beleza. Eu tinha até computado metadinha só. Joia. Você toma inteiro pra ele cair. Então foi, porque eu não tenho você levanta, mãos, então não dá pra... Muda a característica da areia ao seu redor. A múmia olha pra você espantada com o tamanho e poder mágico que você manifesta. e fica irritado com você. Caralho. Irrita com todo mundo. Irritado com você, a múmia aponta na sua direção e dispara uma rajada de energia necrótica. Salvaguarda de Constituição, CD52. Ou sofra 5d8 mais. Ainda tem 5d6? Ah, um minutão. Toda save throw, Carps. Nossa, tirar 20, né? Esse dano agora, hein? Eu posso ser salvo. Tenho 22. 17 pontos de dano necrótico. Vai dar 40, dá 42 no máximo. Sabe? Não, 17 de dano necrótico. Não. Ele tá pensando se ele vai gastar o ponto herói. Não vou. Gasta o ponto herói. Gasta. Não. Então, quanto é que é de dano? 17. É o cantrip. 17 de dano. Toma 8. 8. 9. 9? Ah, não, 8 é pra baixo. Toma 8 de dano e... É 8. Aí foi de novo. Não, eu quero ver se tem alguma coisa, né? Porque vai gerar um... Eu já apanhei isso daí também. Pouco dano. Só isso? É, só isso. Só lendário. De boa. Tá bom. Pronto. Minha ação tá feita. Foi? Então, se ele. Então, agora... E vem. Ah, é, agora nós fica, porque nós vai ver um combo. Não, agora se ele concentrou por 10 rodadas, então, a Runa da Mente. Certo. Ok. Então, aí, agora eu vou causar uma onda mental em todo mundo ali, de dano ali, ó. Tchau. Todo mundo? Ah, não. Não, menos os amiguinhos, né? Tá, obrigado. E a aliada top? Aliada top também. Ninguém, para os meus aliados, eu vou bater só nos inimiguinhos. Senão okay. Eu já tinha caído ali. Puxão. Tira os amiguinhos, o restante. Tá, mas tem que gastar ponto heróico pra isso. Tenho, eu sei. Pra proteger os amiguinhos, pra ganhar a habilidade do mago. As duas estão aqui. Então eu não sei, estão os meus. Aqui. Meu Deus. É porque seu kit sou eu. É meu kit. Acontece. Então. Eu acho que eu não vou rolar a runa. Eu acho que eu vou usar ela no que eu tenho. Sem teste. Deixa eu fazer o teste, né, de constituição. Porque ó, né? O meu concentrar dá 50. Ou só depois com o efeito da runa. Porra! Desativar. Eu tenho mente 31. Então são 38 do 39 do bônus mais seu controle. Não, é runa mais a concentração. 31. Mais 31. Então dá 81? Dá 81, passou da tabela. Duvido que você chega no 100. Olha, se eu rolar, eu acho que. Eu já fiz isso já, hein? Dá pra chegar. Se for considerar essa daqui, é 21 mil. Dá 21 mil D10. Tá 21 porra. Mil D10. E tem uma cartinha do Carpus, pode rolar o dobro de dados. O dobro de dados. Ou o dano máximo. O ataque de um dos seus aliados causa o dobro do dano. E esse aqui causa dano máximo. Dobra o dado. Não, mas eu acho dano. Que não precisa. Eu acho que será? Só os. Ô, oh, louco, mano. É, vou usar a carta pra causar dano mínimo. Só 21 mil vai ser. E eu uso só dobrar. 21 mil. Aí dobro o dado. Eu resisto 50. 20.950. Eu fiz o clone e passei de 100 o teste. Por enquanto não precisa disso tudo. Por isso que foi clone, né? Isso tudo, né? Tá dando mais de 20 mil. O meu corpo 2. Imagina. Ok. Besouros. Ela vai dar dano em todas as gerações. Não do cara, são imunes a dano psíquico. Estão pensando em divino se tiver alguma aí. Nem a dano sônico. E eles tinham uma fraqueza. Qual fraqueza? Jamais saberá. Já morreram, virei um. E aí? Qual que é a fraqueza? Vou bater na ele. Vai bater. A fraqueza é a boca do Griel. Ele já quer entrar na boca do Griel. Não. É compulsão. Essa é a sua fraqueza. Todo mundo quer o Griel, tá vendo? Tá. Quando você termina a concentração, você abre os olhos, né? Você profere uma única sílaba. Tom! Okay. Quando você abre os olhos e aí você vê a múmia ficando toda torta, perdendo 5 sentidos, os besouros todos caindo no chão. Ganha uma inspiração. E a múmia fica toda torta e começa a virar poeira. Os besouros, todos eles despencam no chão e vão se transformando em poeira. Aquela onda mental é tamanha, de tamanho poder. Não rolou, que foi mal, Carps. Que ela se propaga pra além dessa sala. Eu acho que eu vou ficar aqui. Ah, tá bom, você matou o outro cara, tá bom. Já matou uma mão inteira! Parabéns, agora você tem mais fins. Caceta, mano! Ela matou uma morriteira, só o Asgard que ela não matou porque não tá aqui. Mas sofreu os arranhãozinhos. Tá no céu. Apagou a luz. Apagou a luz. Deu um pico de energia ali, deu aquela piscada. Piscou, virou tenebra, hein? Se ela piscar, a tenebra entra. Eu ia mandar óbvio, você ia ficar piscando. É. Piscando. Sofreu influência de tenebra. Sofreu influência de tenebra. Ó, oh, Jeff, o 75 já era 4 trilhões de quilômetros. Ei. A múmia fica toda torta, começa a virar areia e você escuta ele gritando antes de desaparecer completamente. Gorgon! Ah, esse cara velho gigante. Quem é Gorgon? O cara velho gigante é um... amigo do Batman? Um besouro que não é. Não, esse é o Gordon. Amigo do Batman. É uma medusa, Gorgon. É uma medusa? O nome vem de medusa. Medusa é fêmea. É a Gorgona. É o Medusa? O Gorgon é outro. Quando o Mumi grita Gorgon, vocês escutam e o trotar de cascos vindo em altíssima velocidade, arrombando a porta e vindo na direção de vocês em um carga. Vocês veem gigantesco touro metálico, um touro feito de ouro que invade a sala. Ixi, vai ser roubado e ataca vocês. Pelo menos ninguém mais tá vomitando e ninguém mais tá tonto. Mas bem, eu vou dar uma ação de carga do besouro. Do besouro? Do touro. Besouro pode ir. Pode ir. É regra cross esse besouro. É um besouro touro. É o rola-bosta. Vou dar uma ação de carga do touro. E aí depois a gente vai rolar a iniciativa novamente. Nasci ele, né? Ela tava na quarta, né? É, nasci ele. Você é mental de magia? O que tem? Aí passa direto. Eu espero que sim, mas eu sou atingível, viu? E aí vai você. É, passou direto, certo que você. Eu tô no chão. Você tá no chão? Eu tava meio, foi bater no cara na, com machado. Não, se eu tô voando, então o cara vai ter que voar, não vai não? É um Heracross, é um touro besouro. É um touro besouro. É, ele voa. Entendi. Mas não é grande. Eu não sei o quão grande ele é. É um touro enorme. 5 metros. Esse aqui é um touro já é grande, né? É, esse é enorme. Tá um touraço. Ele é maior que um ogro. Claro, porque eu devo ter visto um ogro já. Ele é maior que um troll. Troll tem é do tamanho de um gigante. Troll tem 3 metros. É do tamanho do celeirinho grandão. Ok. É 5 metros, é mais ou menos. É tudo de ouro. Ok. Vamos derreter esse filho da puta, então. Bora, filho. Se não der desejo, vai ser se ele tá no alto na forma de elemental, né? Eu pensei nisso também. Aqui, ó, só eu tô na forma de elemental de magia. Você perguntou? Então o ataque vai no celeirinho, que tá na, em segundo ali, né? Ele vai com tudo pra cima de você, celeirinho. Passa onde a Ciri tá, atropelando a Ciri, que tá em forma de elemental, logo é imune, né? Eu acho que eu não sou imune, não, gente. Não? É ataque físico. Mas eu não sou imune a ataque físico. Se for, então. Então você tá roubando muito, muito tempo. Por quê? A regra tá na natureza, então é sua. Você pode roubar. A natureza é meu. Isso é adaptabilidade da arma, então você vai adaptando de acordo com essa história. É. Tá com mitinique. Isso é CR8. É, por quê? É a ficha mais mal feita que existe. Não, immune to all magics. É, eu sou imune a todas as magias. Tá, mas aqui. Mas você concorda comigo que um campo anti-magia mataria ela? Aqui, ó. Não. Smashing. Sim. Physic. Ou ela não consegue entrar. Eu cortou. Não entra nenhum, jogo. Eu expandi. Sim, ele. Mas a arma vai. Mas eu ainda. Eu atravesso paredes. Eu atravesso frestas. Mas ainda assim é imune a Bloodling. Bloodling, porrada, que é o que vai tirar em você. Tudo não, mas tipo assim, ó, eu sou imune, mas ele me acerta. Ela não leva dano. Eu não sou um fantasma, tá. Ele não vai ele passar. Ele não atravessa mim, ela não leva dano. Isso. Tá, você... Mas tipo assim, ó, eu sou um alvo possível. Eu só vou ser imune ao dano, mas você vai conseguir me acertar. É, ela não é intangível. Eu não sou intangível. Mas você. Mas ela é imune ao dano, mas ela não é intangível. Isso. E o Toru não sabe disso. O Toru não é inteligente pra saber que ele não vai dar dano nela. Mas ela tá voando 9 metros de altura. Mas... O Toru não tem 9 metros. E também é uma carga, né? Ainda vai bater e brecar. É, não, você é atropelando todo mundo. É. Vou pegar os três. Não, foi só pra. Vou pegar os dois que estão vomitando ainda. Esclarecer então, as coisas, porque. Tipo... Cuidado, vocês ainda estão zonzos, né? Eu só tô ouvindo o pi. Sim. Olha que legal. Isso é bom, hein? Certo, o touro ele vai com tudo pra cima e de vocês. E ouvindo tudo. Tá, passou por mim, eu posso dar um ataque de oportunidade. Eu pode, pode voar, dar um ataque de oportunidade. Ó, vou 10 metros pra cima, né? Falou comigo, vai ouvir um quê? Pode dar. Tá mesmo, mano. Pode. Só morro. Não sei o que você tem de reação. Eu tipo, tá. Eu já gastei, foi eu pra te ajudar no teste. Pera, será que eu tento resistir com força? Segura o bicho pra lá, isso. Você tem o que eu lembro de segurar, tipo assim, vai passar ela, e... bater nela, bater no centro. Então vocês dois já vão amortecer, eu vou ser o último a amortecer. De vida, né? Então a carga dele vai ter diminuída. De oportunidade, dependendo de parar. E cortar o pezinho dentro. Você quer fazer o bicho? Aí ele cai em cima de nós. Como é que ele. Pior que chamou, né? Vai ser ataque de oportunidade. Ataque corpo a corpo. Você falar que você viu 5 toneladas de ouro caindo em cima de você. Se fosse tomar um tourão. Tá. Acho que é o Warcaster. É, o Warcaster. Eu tenho isso e eu tenho o Matador de Mago todo, também. Corta o pezinho e fala, e agora tá caindo 5 mil toneladas de ouro. É, não, mas eu tenho. Eu não sei o que eu vou bater nele. É, então. Esse é o. É só você dar um nome pra ele. Dominate Monster. Nome. Eu falei, se não tivesse um nome. Sério? Sim. Deixa eu ver se eu tenho essa. É de oitavo nível. Ah, não, não pode ter. Não sei não, hein. Tem que ser Minion. Às vezes tem o Hold Monster de segundo nível. Faz um. Tá. Pede um enigma pra nossa. Ataque no Celerim. E tira o nome dele. Passando enigma, você pega o desenho, arrancar o nome do touro. Ponto. Touro não tem mais nome agora. Você mata ele. Mais 58. Eu já desejo. 74 te atinge, Celerim? Três vezes. Não, é 54. Não, vou tentar começar. Então, Bradão. Meu Deus do céu. Amor, eu vou tentar um dominar monstro, então. Pode tentar. Faz então um saving throw de sabedoria. Não precisa, ele é imune. É o quê? Efeitos de ação mental. Ele é todo mental. Oi? Não, mental, não metal. Quase igual. É, quase igual. Depois de metal mesmo, já sabe. Ele não é imune. Ah, ele chama detonator. Só Maria tentada, velho. Tentando o gato, só o gato virado, umas trepatas na orelha dela, ela para. Bonzinho. Ah, tô vendo, mano, que ele é bonzinho. Ele só grita com a gente. Ah, gato mordendo, piscando pata carinho. Dele, mordendo a bunda dele, ele só. Cadê a magiazinha? Vamos usar aquela magiazinha dele depois? Eu já vou usar no meu turno. Celerim, 81 pontos de dano. Concussão. Não, perfurante. Mas isso cega o gato. Chifre? Chifre. Perfurante mágico. Ignora a resistência. Se... Ah. Se você tiver imunidade, ela regride pra resistência. Não. Não quer brigar com a resistência, ignora. Eu não tenho medo. Vem com aquele chifrão e puf, vem perfurando você. Salvaguarda. Vai brigar com ele, olha que ele vai brincar na base. De força, CD 56. Ixi, ligou o turbo aqui. Turbo de nitros. Falei. Falhou! Você não, é jogado no chão. Tem vantagem, prone. Tem não? Aí você entrou de força, ataque de Tauron. É, todo mundo? Todas as jogadas ligadas ao atributo força. Sim, aqui é que foi. Então, como eu já tenho vantagem, tenho mais cedo. 12 mais 11, 23, com 8, 31. Todo mundo faz teste ou só ele que tá sendo o alvo do... Só ele, por enquanto. Eu tenho 11 aí, quando não tá no lugar. Ok, então. Caiu o prone. Tá tronando. Ele vai pisoteando você, Celerinho. Transformação parcial. Mas não mantém as filhas. Agora vai doer. A minha eu tenho, entre aspas, transformação infinita, mas... Parcial. Não, fica feio igual o Kaido. Agora vai doer. Com Dragonborn. Ele vai pisoteando você, Celerinho. Vixe, vixe. Foi ele que criou a raça do... Vai pisoteando você e vai seguindo em frente. Frente, pra atingir o Murin, que é o próximo, né? Ele continua a nadar, continua a nadar. Venha. Agora vai doer o grande chifre do Aldebaran. Ele anota salto ao Aldebaran? Tá. Vamos lá. 16. 21. 24. 26. 28. 30. 40. 50, 60, 70, 77, ah, porra. 107, 107, ok, 111, com 115, 117. 117. Não tem bônus de força. 117 pontos de dano, concussão mágico. Também ignora resistência e regride imunidade. Olha, eu vou falar, é uma boa ideia, galera. Voar, viu? Uhum. Agora, salvaguarda de Constituição CD 56. E o ânimo que ele jogou, nada, velho. Deu 53. Eu vou passar com a resistência na ideia. Vai passar? É, faltou 3, mas vou gastar um ponteiragem por isso. Eu tenho 3 resistências. Ok, beleza. Ele vai te pisoteando, Celerinho. E aí você sente ele pisar no seu braço com tamanha força que você sente que o seu membro vai romper. Você emprega toda a sua capacidade de resistir naquele membro pra resistir e não quebrar seu braço. E aí ele passa por você, te jogando, rolando no chão, e você vê ele indo com tudo pra cima do Murin. Agora foi ruim, hein? 13, 68, mais 3, 71, te acerta? É... Tem a resistência, o escudo voltou ao normal? Que escudo? Ou a armadura. Por causa da areia lá, que você tinha falado que reduzia pra metade? Não, não, isso se... era uma condição, né? Então, era não acabou o negócio, não sei enjoado, se normal. Não era? Não, era da areia. Da areia? Eu fiz, era pra curar, mas como o cara então, foi morto... Então já cancelou. 71? É. Então não, é 76, ó. 76? Um momento. Dá um momento. Errou, ele vai tirar 2-1. Tirar 2-20, rapaz. Pega a mão do seu otário. Caralho, perdi a ficha da múmia, porra. Ah, whatever. Ela morreu. Voltou pro... Sai com a... Vou gastar um ponto heróico e vou rerolar o meu ataque. Deu incrivelmente o mesmo valor. Errou. Falta quanto? 6. Vou gastar um ponto heróico e adicionar um D6. Falta 5. Ah, tá. 4. Filho da mãe. Falta. A Amor, gasta um ponteiro que é logo 16. É uma boa. Vou fazer isso. É que você tem um terço de chance de sucesso. Cara. É o que eu preciso. Piorou. Ok. Murray, ele tenta te acertar com os chifres poderosíssimos. Mas... você quer desviar ou você quer deixar resvalar? Teria como eu tentar segurar? Não. É ponto heróico? Segurar não, cara. Pode. Vou agarrar o chip dele. Pode tentar. Segurar, prepara, porque ele vai, senão ele vai catar todo mundo. Pode tentar. Ah, ele não passou nos caras ainda? Não, tá, foi no celeirinho e agora ele vai em mim. Pode tentar, gasta ponto heróico. Ele não me acertou. Porém, ele vai tentar ele e depois você. Não, eu não. Tá voando, então vou tentar parar ele. Estou lá em cima. Ponto heróico. Pra que... Salvaguarda de força, CD56. Vantagem. Ou mais 5, mais 5. Então, eu tenho mais 5. Tenho mais 5. Fala aí, Gabriel. Nossa senhora. 8 com 13, 21. É esse o bônus. Com mais 25. 46. Aí eu tenho. Continua indo pra vocês? Lula. 47, 47 eu não consigo te ajudar. Também não consigo, porque eu tô sem reação. Não? Outra, será que eu rerolo, mano? 9. Ah, então não. Rerola, porque você tirou um 8, né? Ah, então vou. Vou tirar 2 uns. Ó, pronto. Tem mais 2 no seu teste. Põe aí embaixo. Na verdade, volta o ponto heróico e usa aquela pra empurrar, é melhor. Então tá. Esse ponto heróico é outra coisa. 19. Passou. Com 13. Eu precisava de 9. É. E aí ganhou mais 11. Passou por 3. Passou por 3? É, é. Tem o D6 ainda. É isso. No D6 ainda pra ajudar, que foi mais 4. Então passou por 7. Passou por 7, droga. Nossa, ia adicionar, tipo. Cara, ia adicionar. Eu ia. Ainda bem que eu levei o D6. Eu perdi o desses dele já. Tá, é ok. É okay. Consideração minha. Ele vai na sua direção com tu tentando te perfurar. Você segura ele e você vai detendo ele, vai afastando pra trás. Chega a encostar a bundinha no Griel assim. E você detém esse touro gigantesco. Cuidado, encosta a bundinha no Griel não. Mari, engravidei. Te perfurar. Hoje é dia de Lena. Engravidei. É, hoje é dia de Lena. Não põe o papozinho ali, não. O lobo ficou pra ele agora. Tá bem que é o clone. O touro ensandecido. Tá bem que é o clone. O touro ensandecido. Tem um papel, né? Tentando se desvencilhar de você, que o está segurando. Eu te falar que ele chacoalha você pra lá e pra cá. Deixa eu te falar que esse é o papel, não. É mentira. E abre a boca na sua direção. Quero uma outra ação. O pior que eu não, acho que não, acho que esse é real. Esse é o falso. Eu acho que é real. Tudo bem. Se você quiser uma hora me perguntar carinho, que eu te respondo. Não, não, tem um motivo pra você. Você não mente, você não é onisciente. Eu não minto, mas eu sei qual é o verdadeiro. Eu também sei. Não, você não sabe. Não, eu sei. Por quê? Não vou falar. Mas tem uma coisa que eu falei pro Jeff, inclusive, e eu tomei cuidado de falar que eu respondi isso pra vocês. Lembra, Jeff, o que era? Era a sua mãe não sabe mais. Não, não, minha mãe sabia o que que era. É. Ela sabia exatamente o que era. Agora. Você, Ariel, sabe, mas o Griel não. Bom, o Griel sabe também. O Griel esqueceu. Ah, ele se esqueceu também? Ele esqueceu pra não saber. Se ele esqueceu pra não saber, então não sabe. É porque tem o verdadeiro. Se ele esqueceu, ele não sabe. As suas ações denotam contra você. Tem o número 1 e o número 2. É os gêmeos lá, o clone do Invencível. Eu sou o primeiro, não, eu sou o primeiro. Você quer saber qual que é a brisa? Só um deles é pedra, né? Exatamente, é por isso que eu sei qual que é o verdadeiro. Apesar que os dois têm a pedra. Mas uma é falsa. Uma, quando você ativa, ela não ativa como a pedra. E eu já vi isso. Ah, queima-roupa, amor. Você já não ativou a onda da velocidade depois que eu prestei atenção nisso. Ele abre a boca. E aí o que acontece? Eu sei quem é o verdadeiro. Cospe um sopro de ouro, derretido ouro líquido em você. O que é ainda pior, olha, porque... ouro líquido. Ouro líquido. Engravidar, fazer mais sentido que ligar. Vai ficar banhado a ouro, filho. Vai ficar banhado a ouro. Murray, salvaguarda de Constituição CD. Mas vou falar pra você. 56. Como segunda da vida, dá pra mudar isso brevemente? Aí, só. Errou, né? Dá pra espirrar e... É, só vai ter ponto heróico pra passar com... Mas um corte também é tranquilo. Só é um cone de 24 metros. O Grel tá ali atrás, hein, Grel? E o cara é gigantesco. Vai rolar também, só com vantagem, porque o Murni tá na frente. Resistência lendária, passei. Passou? Que sorte. Com vantagem. É destreza, né? É. Não, é Constituição. Constituição. Ai... Ah... 41. Pode ser destreza, você. 56. Ah, destreza pode ser muito melhor. Ah. Passou. É, você pode usar esquiva. Fechado, quanto? Por isso vai pra destreza. 12, 19, com mais 8, 27. 54. É que você vai catar 54? O estilhaço do Falhou. Ali. É 56. Tem ponto do ponto heróico, pô. É, tá na metade. Resistência lendária, mano? Não, o ponto heróico com D6. Ali você passa pro ponto. Errou o seu D6 também? Quando? Adicionou os 8 da. Da Lisbeth. Se eu usar o ponto heróico, eu não tenho reação, não. Tem, já foi o seu turno. Você não tem nada de reação? É, você não gastou reação nenhuma. Reação então eu quero fazer um negócio. Já. Ainda tem algum clone meu? Não. Ah, então. É quem morreu. Não, tem um. Você acabou. Que está levando o dano agora. Ah, vamos funcionar D6. Vamos lá. 2. Passou. Passou? Era que passou. Passou. Okay, agora passou. Você usar a instituição, você dê 56 com vontade, porque você passou. Mas é quando é destreza, ele ignora tudo, você me passa. Mas não é dano. Ah. Falei! Mas não vai passar nunca. Falhou? Falei. Mesmo com vantagem? Ô Jeff, mesmo com vantagem, mesmo com o cara querendo errar. Você quer passar? E com resistência lendária, alguma coisa assim? Com resistência lendária eu passo. Mas aí não tem mais ponto heróico, né? Tem um. Vai falhar ou vai passar? Ah, vamos passar, vai, vamos ver. Tem certeza? Não. Quer usar a carta? Tá com medinho? Usa a carta e gasta o ponto heróico. Tá com medinho? Não, tá com medinho? A carta dela, que ele passa, porque se parar, acho que ele vai cair. Tem 27 de vida. Tem 6 de vida. Mas também vocês são uns burros igual eu, né? Por que vocês fizeram gastar um ponto heróico pra adicionar um D6 e podia usar a resistência lendária com aquele ponto heróico? Porque eu falei resistência lendária, pra usar o D6. Todo mundo sabe, aí é opcional o seu, que você quer fazer com o seu ponto heróico. Pode adicionar o D6 e usar o ponto heróico pra resistência lendária, faz resistência lendária. Você tem, tipo... Não, porque você gasta chance de passar automático se você esquecer jogar um dado e tirar um e não passar. No segundo teste. É que eu achei que você passasse no primeiro, ainda vai ter que fazer o segundo. Justo. É, não é mesmo. Passei, velho. Eu morri. Passou? Ok. Vocês dois ficam cobertos, lambuzados, besuntados de ouro líquido, ouro derretido. Ué, que legal! Banhando a ouro. E vocês sentem seus músculos enrijecidos por causa desse ouro e começa a endurecer. Ah, então 24 quilates, deve ser pelo menos um 18. Porque o 24 é bem maleável. Isso aqui é ouro de todo, filho. 24 é bijuteria, né? Hã? 24 é bijuteria. Não. Já é. Joia, já. Ok. Isso foi a vez do touro. Agora vamos rolar a iniciativa. Rola a iniciativa, please. Ok. 20 natural. Porra, Bredão. Tá pão, hein, filho? Nossa, primeira 20. Ah, é? Ah, é o Bredão. 35. Sacadinho. 13. 4. 30 e pouco. Gastei minha reação. 35. 13. E aí eu dou um rugido. E meus inimigos eles têm medo enquanto estiver no combate. É, 21 mais 13. É a cartinha, eu tenho que gastar. Certo. Gasta ela, mas nele não vai funcionar. 34. E aí deu 62 a minha. No e deu 34. 62, Cinerinho? É, deu 24 mais 38. Murri em 34 e a Ciel. Deu 35. Eu posso agir duas vezes porque eu meto quase todos os dedos? Isso aqui não é GURPS. A gente não passa a nossa. Eu vou pegar nosso um turno pra você. Um ladrão na próxima campanha, porque nível 17 eu ajo na primeira iniciativa e nada de iniciativa menos 10. No GURPS tem isso também. De acordo com a arma que você tem, você age duas vezes. A sua arma é mais rápida, você age duas vezes. Nossa. Arma de tiro. Tiro ao besta. Ok. Arma de tiro, age duas vezes. Beleza. E aí, vou rolar pro touro agora. Pro Gorgon de Asgard. É um construto, né? Parece. Parece um construto. Que não tem nada de mental mesmo. É. Crítico. Manda a carta. Dá essa sua reação pra deixar eu sem, com medo também. Eu já vou pegar e vou... Ainda falha. Boa, boa, boa, boa. Boa. Quanto você tirou, Celerinho? 62. Ah, você ganhou. O meu deu só 54. Então você, Celerinho, você primeiro. Tá. Eu vou... Seguido do touro do inferno aí. Eu vou olhar bem pra dentro assim. É de ouro. Então eu vou passar assim uma corrente elétrica aqui na mão. Vou jogar nele. E quer formar o touro já. Pra energizar ele e deixar ele muito, muito quente. Vou aquecer metal nele. Ok, funciona. Funciona, funciona. Aí você vai fazer agora um save de constituição, que é só pra tomar o dano. Mas é direto. E aí tá. É 62. Não, é 60 a dificuldade. Com desvantagem. Com desvantagem? É. Meu saquinho, joga normal. Save de? Constituição. Ah, é o que eu mais tenho. Você vai usar que nível, Bredão? Segundo. Segundo mesmo? É. Qual é a dificuldade? Crítico. 2d10? 50, me dá a carta. 8d10 mais 14. 50, passei? Não, é 60. Mas isso é nível 2? É. Porque eu sempre que eu transformo a magia pra elétrica, eu ganho 3 dados. Ah, justo. E eu já tenho 2 níveis acima normalmente. Boa, garoto. Não vai mal. Falhou? Falei. Você vai tomar o dano. Ok. E você sempre tem desvantagem pra atacar. Enquanto okay. Você não se desvincular da peça metálica. Certo, é, beleza. Que é você. Boa, boa. Então é 8d10 mais 14 de dano. Era jogada de ataque e teste de habilidade. E teste de habilidade. Você deu 8, droga. Fudeu meu touro. Pois é. Não problema, fudeu vocês também. Ele mandou botar o touro de ouro aqui. 12. Deixa eu pagar. 13. Adorem meu touro de ouro. 22, vai ser roubado, filho. 30, touro negro vai derreter 30, ele e vai roubar. 38. Vai roubar ele inteirinho. 43, 57 de dano. 57. Vai derreter pra não falar que era o touro. E eu vou voar. Vai parecer uma boa ideia, né, Brandão? E não recarreguei. Eu sou. Ok. Boa. Ah, e agora tem que jogar. Par é nível 1, ímpar nível 2. Ah, é verdade. Vou gastar um 20. Não joga D20. Quem mandou jogar D20 pra tirar para o ímpar? 2. Então, jogar D20 pra tirar para o ímpar. 3, 4, 5. É suicídio, né? Então, ó, um D10, cada 2 é uma magia. Você tá bom naquela altura. Eu tô a 10 metros. Tá. Tem quantos metros de altura? Teto? Não dá pra saber. E aí vai dar um despedaçar nele. Oh, louco, cara chato. Save throw de constituição, dificuldade 60. E mais. Agora isso aqui é 9d10 mais 14. Que dano que é esse? Elétrico. Pode parar. A eletricidade percorre o corpo dele e é descarregada no solo. É aterrada. Uhum. Que mais? Não, só. Só isso? É a continuação do anel, só. É só o dragão azul, né? Quando o bicho maneira. Tá. Não, porque tipo. Mas ele tem runa, né? Mas o ataque agora era fora. Agora que eu vou ter. Porém, você só deteve ele. O primeiro ataque eu sempre vou. Descobrir. Só impediu o avanço dele, mas não o agarrou. Resistência, tudo isso. Não foi uma jogada de agarrar. Eu só segurei ele pra ele não continuar avançando. Só parou pra ele não continuar. Ele não está agarrado, não está em nenhuma condição. Então, Cis. Lá vem ele de volta. Então, Cis. Lá vai ele de novo. Vou atacar você, tentar te perfurar. Primeiro deixa eu tentar recarregar meu soco. Não. Tá me traindo em dado. Vai pra caixinha de castigo. Quem vai ficar aqui vai ser só o que tirar o maior valor. Aí tudo tira um. Nenhum tirou seis? Aí tudo tira um, ele vai ficar tudo de castigo. Vai ficar tudo de castigo mesmo. Esse aqui não. Põe aqui um buraco. Então, vamos ver. Só que eu vou testar você. Cara. Você vai ficar de castigo. Cara. Quer um meu emprestado? Tá, vai pro castigo. Então não é o dado, é quem tá jogando que tem que ir pro castigo. É um problema de peopleware aí já. Não. Eu acho que é o todo que não gosta. É o todo. Bom. Vamos atacar o humor, hein? Já tá ali mesmo, né? É. E desvantagem. Desvantagem? Desvantagem. Todo ataque. Já tem desvantagem de me atacar. Todo ataque, teste de qualquer coisa, enquanto estiver com a peça de metal, é desvantagem. Aí me ferrou, hein? Agora me fudeu. Tira 2,20 então. Um 3 e um 4. Errei o Murray. Mas nem com vantagem. E um dos ataques foi. Não é crítica, né? Não. 3 e 4 é 3 o e 4. Desvantagem. Ah, não, tá, entendi. Eu vi um daqui porque não pegou da. É, eu vi a barrinha do 4 um aqui, aqui eu vi um. Pilantrão. Pilantrão. Pilantrão. Tá. Tudo isso aqui, ó. Depois dessa tirada. Essa cartinha seja o. Está imbuído em ouro, né? Não sei. Aí do que dobra o dado dos danos. Ok, foi a vez do touro. O meu é imune. Pode ir. Quem que é agora? É assim, agora tem muita gente. É o Grial, na verdade. Eu vou. Ele não tá perto de mim ainda, né? Tá entre. Tá depois do Murin. Tá com a bunda encostada em você. Tá atrás de mim. Então eu vou usar essa carta pra não ter meu deslocamento reduzido e vou voar o mais alto que conseguir. Não mais alto, mas uns bons 15 metros. Ok. É até final do turno isso aí? É. Que mais? Aí vamos fuder. Porque se eu ficar imobilizado por causa do ouro, eu vou cair. Você fica imobilizado por causa do quê? Do ouro. O Grel vai batendo as asas assim. Vai cair pingando, respingando ouro pra tudo que é lado. Aí ele voa, fica batendo as asas lá, tá pesadão, Griel. E aquele monte de ouro pingando só em você. Seu corpo. Eu tenho arruma do fogo. Eu tenho reação, eu posso usar. O Griel tá ouro caco. Eu não posso usar vento, alguma coisa assim pra jogar pra fora? Se for aí, pode. É ouro, tá? Vamos, pode. Outro derrete o bagulho pra cuidado, senão você sair de você. Literalmente vai roubar você inteiro. Mas já tá de zoinho nós já. Agora. Ó, se você quiser, deixa endurecer, depois a gente raspa você. Um grial de ouro, é o clone, foda-se, vou pegar. É o clone, foda-se. Exatamente o que eu penso, é o clone, foda-se. Ela vai poder falar agora também. Vai ter um lobo de ouro também? Aí, ó. Vai ter o clone do grial de ouro? O lobo de ouro. A gente fazer um presépio? É, vamos fazer uma proteção. Daqui a pouco vai falar uma galinha. Ok, Jeff. Não pegou em mim, não pegou. Vai começa a soltar o arco. Arco todos os poros pra ver se afasta o outro. Eu não caí quando acabar. Só dá pra fazer um pedido pra um enigma da Esfinge aqui e fazer um desenho. Ok. E vai pra você. Você gasta sua ação nisso e se livra do ouro. Tá limpinho. Agora é com vocês, eu vou olhar aqui de cima. O que você fez? Pegar a atuação pra jogar. Se ele, você. Fazer bem, então, tirar tudo ouro. Ah, tá. Vamos lá. Passa limpo, ele perde ação pra se passar limpo. Quando eu joguei a magia dele, dá pra perceber que tipo, ele é que ele não tem mente ou que ele é imune? Eu poderia fazer é isso também. É como se ele não tivesse mente. Como se ele... Fosse um construto ali. Fosse um construto. E aí eu uso o bônus de ação pra atacar. Beleza. Então eu vou usar a runa da alteração e eu vou alterar o material dele. Eu vou destransformá-lo de ouro. Mas deixa em ferro, em metal ainda. Não, mas é por isso não. Se eu fazer ele virar água, ele não vai mais ser touro. Pô, só vou fazer todo aquele ouro que tá em mim me curar. Tudo bem. Entendeu? É o que eu tô tentando. Mas aí ele pode ser um metal de água. Nossa, não sei. Isso. Que descer, é algum primário de novo. Saiu uma peça que move ele, não tem mais. mais bicho. Todo ouro que tá em mim vai me curar. É, entre aspas, a joia dele que define a vida. A forma eu acho que é indiferente. E se não tem mais joia? Aí se não tiver mais joia é outra história. Se ela for feita de ouro, vai virar tudo água. Se não, vai ficar alguma coisinha no meio da água. Aí a gente se bagaça. Tudo bem. Aí tem um ponto. É. Ok. Vamos usar a runa da eu alteração. Sei fazer então. Minha Mas você vai bater a mão e vai bater no chão? Por quê? Eu vou adiante. Tá. Nossa, que ruim, precisa. Eu vou usar um luck aqui. É ruim pra caralho. O Zon errou agora. Agora o Zon errou. Agora o Zon errou. Quer um recuo? Eu não sei, peraí, tem ponto heróico. De que é esse ponto heróico? É o seu. Não, não é, não, tem um aqui. Gastou. É o que o Griel jogou. Ah, pode ser que o Griel jogou. Quem recolheu que eu joguei. É. O Griel jogou. Vamos rerolar essa bodega aqui. Ok, tá bom, 19. Né? Tá bom. Ah, eu tenho 27. Mais 20, 19. 20, 26, 46. 46. Quantas toneladas dá aí? São agora de Constituição, CD 46. 8 milhões de metros cúbicos. Então ela vai transformar 8 milhões de metros cúbicos de ouro em água. Não sei quanto é o peso dele. Nem eu. Vai tentar. Porra, agora vai ficar com medo. Pode ser em massa. Quanto que é? 46, né, Bruno? Primeiro vou fazer 100 toneladas. Uma jogada 100 com toneladas. Vantagem. Vou jogar na salvaguarda com vantagem. Eu vou um 4, né? É um 4 e um 2. Acho um 7. 4 e um 7. Falhou! 37. Falei. Nossa, tô será que o ouro tá aí, nós? 5 toneladas. Virou aguinha. Bem isso que ele pesa. Virou aguinha. Vira um touro de água. Olha que legal. Agora vamos ver se ele tem alguma joia dentro. É um touro de água. Alguma coisa. Agora evapora ele. Agora leva ele pro deus dele. Leva pro deus dele. Leva pro deus dele. Só deixa aí, né? E agora ele vai fazer o touro chover. Em outro lugar. Ele vai evaporar ele e fazer ele chover. Ok, ele é um touro feito de água agora. E aí? Imagino que doa menos, pelo menos. Agora ele afoga nós, dele. Né? Foi ele feito com sol aí, tá bom. Ele não desmancha. Não, ele continua na forma de touro. Um touro feito de água. Dá pra ver o Murray? Encarando o Murray ainda. Bebe ele, bebe ele. E a pedrinha no meio, dá pra ver, Jeff? Hã? A pedrinha no meio dele? Joga a percepção dele. É, isso que a gente quer ver, se ele tem alguma coisa. A Toph viu. Toph não viu. Toph não viu. É mágico, né, Nascente? 49. O meu deu... Não viu. 36. Não 49 não viu. É, 36 viu menos ainda, né? É, o meu deu 41. Não viu. 48. Eu ainda continuo banhado a ouro. Caralho. Ou virei, fiquei banhado agora? Não, você continua a ouro. Você tá ouro. Entre não. Aspas, ele cuspiu em você. Não, é, sim, eu acho só... que eu tô. Tá, porque minha ação vai ser tipo. Pode jogar na outra rodada e te lava. É. Meu Deus do céu. É menos mal aí, ó. Já não, tira, né? Já te limpa. Então, eu imagino que não, a água seja melhor usar... que ouro, não é? Também acho. Eu acho que tipo, não vai doer tanto a pancada. Não vai, mas ele vai ficar maleável. Ele não vai endurecer. Tranquilo, não é? Eu vou usar a runa do primórdio pra ele não endurecer e começar a me curar. Né? É maleável. Viu falar de metros de coluna d'água? É por isso que eu não quero que te limpa o ouro. Eu vou usar o primórdio nele. Ninguém achou, amor. Ninguém achou. Ninguém achou. Você aquela massa de água revolta, como se fosse um mar bravio ali dentro dele se agitando, meio turvo. E continua encarando o ouro, né? E agora sabe o que acontece? Eu tirei sua magia. Nada! Não, é eletricidade na água. Funciona. É, agora tem que funcionar. É, vamos lá. Se você tacar só na água. A questão é o chão de areia, né? Não sei se. E. Interfere em alguma coisa. Mas tá é um corpo de água. Não, eu não tenho mais não, ações. Então, agora é vez do. O metal também conduz eletricidade. Mas por estar na Murray, areia. Você. Foi aterrado. Não, é porque a água. A comunidade é elétrico, gente. É. Não é pelo que tá ali. Não, aí. Você é Murray. Tá, Jeff, seguinte. Minha ação. É. Eu vou usar a runa do primórdio novamente. Certo. Vou moldar aquele ouro que tá no meu corpo. É. Ele ficando maleável, ao mesmo tempo ele vai me curar. Enquanto ele permanecer ali, ele não vai endurecer. Ok. Tá? Você quer cura, você pede. Deus tá aqui. Então me cura, caralho. Reza, reza. Ele tá pedindo, filho. Reza. Reza. Eu quero comer. Pode ser esse tipo de reza também. Tá, então não sei se você vai querer fazer o... É o clone pode. Casou só você com... vai resistir, exato. Mas eu pretendo usar o meu bônus aqui no irmão. E não foi com você. Você pretende usar o bônus que eu tenho aqui no... Ele casou com o outro. Na runa. Então tá 28. Liberado. Tá liberado, parceiro. Ai, caralho. Esse que é o relacionamento, tá aberto? É. Que é 28. É meio aberto. É meio aberto. Um pode ou tu não pode. Você cria uma pessoa pra se relacionar com outra. E agora, mano? O que eu faço? Vou tacar esse bicho, mano. Espanca, aí, mano. Espanca. É como que eu vou bater com uma machado de fogo no bagulho de água? É lá assim, no ó. Seu, é runa, esperteza. Vapora. Não faz diferença. Você já ouviu falar de formação de ímãs? Quando a lava do vulcão separa, entra no mar, ela endurece e forma uma ímã. Você vai fazer tumor no futuro. É, mas não. Não é o. Não é lava? Não. É sim. Não, não é de lava. Do que ele é? Fogo só. Fogo único. É melhor do que água normal. É. Aí não sei se dá pra fazer essa coisa aí. Lindo, você viu? Tem que. Então, bate. De ação, claro. Na semana que vem. É, gastei ação pra fazer o negócio, agora vou atacar com ação bônus. Usando o pulso de ação. Beleza. Tá, então vou atacar ele e ver o que se vai. Exato, pra saber tem que fazer. 16 aqui. Mas o machado eu lembro que era lava também. Eu também lembro. Era lava, é. No mínimo você vai endurecer, né? E aí fica difícil de comover essas coisas. Tchau, tchau. Guardião da reprodução, mandando contra ataque. São 6. Para umas 7:30 hoje? Pode ser. Pode ser. Vou fazer um soquinho pra ocupar. O negócio aqui já tá meio que querendo chover. Tempo louco. Onde? Tá limpo o tempo, cara. Vamos lá. Tá limpo o tempo, mano. Tem umas nuvens mesmo. Não vai chover nada. De manhã tava assim essas nuvens, de tarde eu fiquei sem aquele solzão. Então deu 16. Tô vendo se dá pra... Cadê o bônus de ataque? Tá. 16 mais... 39. Gasta essa cartinha. Não vou usar ela nunca. 16 mais 39... 40... Não. Alguém ajuda aí, gente, na cabeça. 16 mais 40, 56. É menos 1, 55. Acertou? Acertou. Tá. Então. Deixa eu ver quanto. É 2D8 mais 30. Tá, então eu vou jogar. Vou usar essa coisa. Nossa, vou usar essa carta. Não sei se eu guardo essa carta pra caso tirar um crítico ou. Não muda nada. Não, o que tu. O que essa carta faz é transformar um ataque num crítico. Então gasta a carta, ué. Vou usar. É, vamos supor, se dá 10 dano de ataque. Essa carta vai aumentar mais 10. O crítico vai aumentar mais 10, né? Não aumenta o acumulado. Tem que gastar a carta, porque tá acabando. Gastar a carta, então vai gastar, você errou o ataque. É sério? Sério. Lógico, ah, né? Eu achei que tava. Eu tava esperando ele tirar um crítico pra gastar ela. Transformou com a carta, toma a carta também. Tá, peraí que eu vou usar agora, dádiva. Ativou minha carta armadilha. Pera que tem a contra-resposta. Que é? Duas manas azul agora. Duela de baralho azul. Aí eu não sei se essa dádiva vai entrar. Nunca começa, né? Que faz? Quando você errar um ataque corpo a corpo com uma arma, você pode escolher atingir o alvo. Ele usou a carta pra fazer eu errar. Então, tipo, como se eu tivesse errado, a carta acertou. Você atinge, mas vai ser um ataque normal. Exato. A menos que aqui falem que durante o seu próximo turno todos os seus ataques têm. Não, a carta é. Não, essa aqui é o Jeff. Essa carta é normal. Então, tipo. Só um ataque 2D8. É um ataque normal. É um ataque normal. Só queimou a cartinha do um, queimou a cartinha do outro. É isso aí, gasta recursos. É, 2D8. Então, tem que gastar recursos. Então, vou deixar com você, hein? Comigo o quê? Eu vou curar a galera, né? Que agora teve um pedido oficial. Agora tem que entender. Você é que nem calma. Pediu, tem que ajudar. Não, é porque pediu, né? Nunca pediu. Então, 4 mais 4, 8 mais 30. 38 de dano. Isso aí, cura essa galinha. Mais 2. Não, mas. É. Aí é 10 que joga nos dados, foi mudado, não foi? Não, é D8, já tá mudado. Não, porque é o dano do ataque. É, não D12, vira 2 D8. Eu não entendi, mas do D12 pro D8, como? Era um machado, D12. Sobre categoria, 2 D8. Ah, beleza. Máximo é que agora 12, tem o dano do 16. Fogo também, que é 2 D8. Isso. Que era 2 D6. Que era 2 D6. Então, tudo importante, é, mas... D8... Mais 2 rerola. Então, mais 11. 38 cortante, 11 de fogo. 11 de fogo, não sei se. Mas é tudo, tudo bonito, né? Por causa da runa? Tudo? Sim. Sim. Mais 11. Cortante mais fogo. Aí eu não posso usar o ataque extra. Quanto deu? Porque eu não... 38 e 11. 38 e 11. 40. Eu poderia usar esse bônus com a legitimidade, um dano ataque extra? Ou só se... Sim. Então eu tenho mais um ataque extra, não sei se eu teria ação livre, né? Tá escrito aqui, como uma ação livre. Como uma ação livre. Então... Ação livre você tem uma por rodada, sem gastar nada. 15 com 39. 54. Acertou. Então 2D8 mais 2D6. 4D8. É. É 9. 9. Joga tudo depois na soma. Se quiser mais 30, né? É. 9 mais 8. 17. Mais 30. 47. 47. Mais 47 de dano. Mais 47. Nele, lembrando que é tudo fogo único. Beleza, Morn. Você dá os seus golpes nele. Você vê que, de alguma forma, essa massa de água que está dentro de você, ela é sólida. Apesar de ser fofa, maleável, ainda assim é sólida. Seu machado penetra rasgando. Onde passa a lava, né, fica uma espécie de uma cicatriz. Fica um cancro ali. Tá, onde passa a lava do seu machado. Fica um cancro ali. E fere ele. Mas o tamanho dele é colossal. Você percebe que você causa ferimentos mínimos nele. Pelo tamanho dessa criatura. Dessa imensa massa de água que tá diante de você. Entendeu. Ok. Celerim. Tá. Na minha ação normal, vendo que as pessoas estão meio baqueadas ali já. Aham. Uhum. Começo, vou juntar as duas mãos assim, vai sair umas rainhas assim em volta de mim. Uhum. E vai atingir nos dois, eu e os dois aliados, né? Que a Cia tá com vida cheia praticamente. É, a Cia tá de boa, ignora a Cia. Aí eu vou ter, o Ariel tem 270 de vida, então vou curar em 270. Quanto falta pra você aí? Eu tô com 419 de vida. Tenho 766, tô com 419. 766? É. 20, 46, 346, 345, 270, 620, vai total. E eu curo 80 aqui de mim. Mais 31 do meu turno. Então, 111. E aí agora tem que jogar. Nossa, agora é um D10. Bom, você só vai curar ou você vai fazer mais alguma coisa? É, uma magia, vai soltar uma aleatória. Ah, ok. Pode ser de qualquer nível, porque essa é de nono. Ixi. Então D10, tiro 10. Primeiro nível. Beleza. Quantas são? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Começar a ganhar vida temporária, hein? Do ouro. Interessante. É, vai sair uma onda trovejante de mim. Ok. Mas é 4 metros e meio. Não vai chegar nele. Não vai chegar em ninguém. Ok. Então só vai sair. Vai, vai dar aquele estático. Usa eletricidade pra curar todo mundo. Ecoa aquele trovão. Aí, ao redor do cilindro. Aí com bônus eu vou dar um cantrip. Eu vou jogar um... Ah, esse não vai funcionar. Então eu vou fazer um raio de gema dentro. Ok. Todas essas cartinhas aqui já foram usadas? Já. Tudo. Você não tem uma com nome atrás? Você tem um nome atrás, é a minha. 55 acerta, de certo? Oh. Só, é só 3. Então vai dar 7d10 de dano de gelo. Ai. 7d10? Decisão. Congelou. 6. Virou pedra. Não, não foi bom. 10, 20, 30. 41 de dano de gelo. E diminui o movimento dele em 3 metros. Criou um iceberg. Aí, como não tem mais um hit meta, então. Quanto de dano? 41. E ele fica mais lerdinho, beleza. Isso. Ok. Agora tem que passar. O touro, então, se volta na direção do Murr. Que tá diante dele ali. Me erra, pô. É difícil, né? Bom, agora ele já não tem mais metal. Não, agora tá de boa, não tem mais a magia. Se vira na direção do Murr. Vamos ver se ele recarrega o soco. Ele tá virando gelo. Ele tá com a camadinha de gelo fino assim no corpo dele. Eu carreguei. Oh, carregou o sopro, sim. Um sopro de água? É, agora você vai ser... Agora é tsunami, né? Sopro de água. Sopro de água é tranquilo, não. Deu-se afogado. Você é macetado, na verdade. Alguém quer coca? Sopro de água. Não, obrigado. Parece. Valeu. Murr. Você tá queimando a roupa ainda? De... Salvaguarda de... Mangueira de bombeiro. Ó, tá no sexto turno ainda bem. É, salvaguarda de destreza. CD 46. Veja o lado bom. Pelo menos não vai mais ter o problema do ouro em vocês. Tem vantagem de destreza. É, salvaguarda com... Tem salvaguarda do Bárbaro. Mas não tô jogando só pra ver se 20, mano. Mas não, eu não passo de nenhum jeito. Tá, você, aí você tem mais 8 de bônus, mais um D6 mil, soma tudo isso e vê se vai. Ó, tirei 20, com 6, 26. Foi 20 natural? Não, foi 19. Tirei 19. Mais 8, 27. Joga um D6. 33. Qual que é a CD? 33. Quanto você tem de bônus? Eu sou 6, ó, tá somado. Não, 39, eu não tenho consciência. Tá 39. É salvaguarda e destreza ou é o atributo? Salvaguarda. Então é só 6, mano. Tá, tu deu 39. É 46, mano. Vamos falar. Eu vou usar a carga do anel. Não sei nem se cabe nisso, mas. Não, se é um 6 de destreza, você pode usar. Vamos ver a carga do anel. Usou a carga do anel? Usei. Pra passar? É. Então você toma só metade do dano. Dois, você só toma um quarto do dano. Você vai tomar dano de água. Toma um quarto. Novo tipo de dano. Blood. É concussão. Concussão. É concussão. Se não for considerado mágico, eu não tomo. 24, mágico. 24. 33 pontos de dano de concussão mágico. 33? 33. Pode ser 6, né? Não, 8, né? Você passou no teste? É 8. É, agora. Oi. Aí o bagulho de ouro vai me curar? Limpa o ouro do seu corpo ali. Ele fez isso só pra me foder. Tira todo o ouro. Quem transformou em água foi ela. Tira todo o ouro. Só dá aquele sopro em você e continua ali pra atacar você. Ignora o Celerim, ignora o Celerim. Para de usar essas coisas, velho. Como é que eu ia saber o que, que ia acontecer? Não sabia, se eu não usar, não sei. E aí, o que, que ele faz agora, Mori? Ele recua, ele se afasta de você. E começa a ciscar o chão com as patas dele. Vai, você pode dar um ataque de oportunidade. Carga. Pode atacar ele, né? Você pode pular também. Eu vou atacar. Não, é reação. Vai pra cima dele e ataca ele. Não. Você pode dar um ataque de oportunidade. É o turno dele. Ele tá indo pra trás pra depois vir correndo de pra frente. Você pode dar um ataque de oportunidade. Vou dar um ataque de oportunidade. E aí, Siri, você é a próxima. É, tem que tomar o 5 daqui e o 5 do meu. Eu já sei, vai dar uns integrais só. Que? Então, já tá somando 5 daqui. O Jeff falou, você é a próxima. Eu vou dar uns integrais só. Quanto do Deus tem que somar? 5, que é vantagem, é teste de força. E mais 5 desde aqui do ataque. Então é 34 mais 44. 54 dá. 54. Que é isso? Dano? Boa ataque. Ah, certo, boa. O CA dele agora é 29. Você tirou tudo a armadura natural? Tirou. Virou água, né? Meu Deus do céu. Viu? Fez uma coisa boa. Sim, e talvez diminuiu o dano. Como assim? Porque... Sim. É água, é. Sim. Não dá pra ter tudo de bom, né? Não, talvez diminuiu o dano dele. Ah, é. Pode ser. Como o dano dele? O dano que ele causa? É. Claro. Porque eu acho que a água é menos densa que o ouro, né? Bem menos. 8 com 7, 15. A massa é a mesma. 15 com 6. 21. 21 mais 30. 51. Então foi... É. Eu ia separar o dano, mas já foi junto. Ok. É, 51. 302 de dano ao todo. Você rasga ele de novo e aí fica lá outra bolha de rocha solidificada dentro dele, flutuando dentro dele ali. Pode ir, Siri. Então faz uma salvaguarda de destreza. Salvaguarda de destreza? Isso. Antes do turno dele, eu vou conseguir me aproximar de novo dele, então eu vou quebrar o avanço dele. Isso é legal. Você deu de magia. 13 mais 9. Falhei. Nossa, não precisa nem. Toma 80 de dano. Necrótico. Não sei, tá escrito energético aqui, fiquei confusa. É Red Bull. É Force. É Red Bull. É Force. É desintegrar, é Force. É Force. Red Bull. Então eu falei, caralho. Dá asas. Meu Deus do céu. Então toma 80 aí de Force. Fala um quintuple bom aí, Bredão. Vou dar um quintuple. Vocês reduzem o tamanho dele aproximadamente metade da massa de água que ele era. Bom, eu acho que o de fogo não é bom, né? Então raio de gelo. Raio de gelo. Faz um ataque à distância. 17, 22, 27, 32. Tem mais 3 dados, é 7 de 8. Que vai dar 7 de 10. Tá, 7 de 10, então. Vou dar um quintuple também, não? Ok. Beleza, eu acho que eu acertei, né? Raio de gelo também? Raio de gelo. Isso, diminui mais 3 o movimento. Agora ele anda menos 6 metros. Nossa. Viu quanto que ele andava antes? 7 de 10 falou, né, Bredão? Isso. Ah, dá 27. Tá de boa. 5, 6. Na verdade, a água é mais rápida que o ouro, né? Agora tem que aumentar. Mas não sei se ele é... Ela é mais rápido, mas difícil de movimentar, né? 31... 34 de dano. Uma bexiga d'água correndo. É. 34? 34. Ok. Ele tem aproximadamente metade do tamanho que ele tinha anteriormente. Tá bom. Mas ele ainda continua vivo e ele continua avançando pra atacar o Murin novamente. A gente vai insistir no Murin. É porque o Murin tá no chão? É. Voa, Murin! No seu turno, voa! Você, Murin, por sinal. Tá, vou me aproximar dele. Aham. Uhum. Corpo a corpo. Ajudar nele e atacar ele novamente. Ok, vamos ver seus ataques. Quero ver do que você é capaz. Deixa eu ver se eu... Melhor. Vou dar uma rajada de fogo nele. Da runa. Ainda bem que você falou da runa no final. É. Senão ia apanhar aqui. Vou ativar a runa de fogo. Ok. E vou dar uma rajada de fogo pra ele. Joga seu teste de runa. Vira... Vocês estão jogando salvaguarda e constituição cada vez que vocês usam runas? A minha eu passava com um no dado. Beleza. É, a minha, obviamente, eu usei uma resistência lendária, porque você tem 80 e dá uma porrada, não tinha como. Ok. Mas eu usei uma vez só também. Beleza. Não, mas eu sempre jogo. Eu faço. Então, deixa eu ver aqui o bagulho da runa. Provavelmente eu vou usar o. Tá achando que nós é pilantra? Eu tô. Olha. Tem certeza. Tá louco. Tô achando não, tem certeza. Tá, vou usar o dado. Vou jogar o dado. Que nível que é? Quanto você tem de bônus pra atacar? Eu acho que é sexta. É. Ataque normal? É. 30. 30? Vai tirar um. É. Tem 29 de CA. Não, mas é que eu tô. É. É que eu tô jogando o bagulho da runa aqui, pá. 6 de 8 tem lá. Ah, sim. A runa 35 com 16, 41. Não, 51. 51. 51. É dano, hein? 51 de runa de fogo. Quanto dá de dano isso? É, são bônus que você gasta, né? Não sei, você pode. 51 dá 50 de 10. Ai, ai. Vai rolar? Ok, na tabela. Vai na tabelinha. Ah, não, com sua ação em qualquer coisa. Então, você pode fazer no que entre com ação bônus. É, 9. Nossa! 90%. 50 de 10. 450 pontos de dano. Um pouquinho. Transforma o bichinho numa. Bagaço. Vapor. Virou vapor. Como é que chama pedra, mano? Água e fogo. Obsidiana. É. Virou obsidiana gigante. De quantas toneladas aí, vai? Ok. Aí, ó. O Murin. O Kamehameha de fogo. O touro. Vira aquela nuvem de vapor gigantesca que envolve toda a sala. E agora ele é um touro de ar. Agora tá com os dois. Agora tá com agora os dois. Agora tá com a nós. Essa é a forma final. Me lembrei do problema. Teve evolução. Forma de água. Não. A forma metal, água e fogo. É, e ar. Era só e voador. Líquido gasoso. Olha aí. Olha aí, que legal. Não, tá. Você evapora o touro, Murray. Tá, e agora eu tomo. Se torna aquela nuvem de vapor inerte que vai sendo dissipada aos poucos, conforme vai subindo e desaparecendo no campo de visão tá, de vocês. Até a ameaça ser completamente tá, tem que tirar evaporada crítico. Da frente de vocês. Ai, que beleza. Tá, tem que tirar crítico. Acabou, e jogar o D6, mano. Pra passar? É a. O da runa. Quanto? Tem que tirar crítico aqui. 51. Mas 51. Você tá chamando o seu rolo de controle? É, daí tem rolo de controle, né? Você usa a sua. Eu acho que tá na. Vai já tá na... somado no. Vai não, no não teste. Tá somado. Vai na página de runas. Quanto você tem treinado de controle? Treinado de controle. Tá aí, treino. Eu tô tentando achar um controle é. Aqui. Tá em ordem alfabética. É a quinta, sexta. Carrozinho. 21. Não, treino. Treino. Do lado vai ter treino um que é treino. 7. Então você vai somar 7 no seu segundo throw. Ah, tá, então... Tá, então tem que tirar 51. Joga aí. É, joga a gente soma, vamos lá. Aqui, ó. Ok, agora você toma um D6, que é o sétimo turno ainda. 2, então 15. 15 mais 7, 22. 22 com o Lisbeth Toff, 30. Agora, quando você tem do sua... Do sua... Quando você tem do seu vintrô. Seu vintrô. Mas é 22. É Constituição. 22. Então passou. Mais 22, deu 52. Então passou. Só nessa. Passou. Bom. Ok. A ameaça foi desfeita. O que vocês fazem agora? Vamos seguir, né? Tomamos bem. Banho. Ah, tá. Tomei banho, banho de ouro, tomei banho, me agora lavaram. Agora tá um cheiro de cachorro molhado. Ah, cheio de figa, chica, chica. Nossa, fica, um... Bro, fica um paradão 5 minutinhos no sol. Secar um pouquinho. Inspiração. Não, não, não. Não, não, não. Vai sentir cheiro de cachorro morto. Quem mandou transformar isso aqui em água? Pela ideia de transformar em água. Obrigado. Quem mandou transformar em água? Agora vai aguentar cheiro de cachorro molhado. vamos indo então. Eu quero olhar primeiro pra ver se eu descubro da onde que veio esse bicho. Da outra porta. Na outra porta tá escancarada agora. Não, eu sei, mas lá na outra porta dá pra ver se ele veio de lá ou se ele veio de uma outra porta ainda. Eu vou montar a sala, ele veio daqui? À frente existe um longo corredor. E ao final desse corredor, uma porta escancarada que dá pra um imenso salão. É, veio da outra porta. Da outra porta, caralho. Então veio daqui. Isso que eu falei, o cara veio de longe. É porque o múmia acho que veio da outra. Sei lá, da outra. É, a múmia, provavelmente a múmia veio daqui. É. E o touro veio daqui. É. A não ser que o touro tava aqui. Vamos indo corredor adentro, então. Então vocês vão indo e aí vocês chegam no outro salão. É um salão enorme que lembra um pátio de um castelo, a despeito do chão ser de areia. E nesse pátio existem dezenas de estátuas feitas de ouro. Todas estátuas que parecem ser em tamanho natural. E vocês veem que são estátuas de diversas criaturas. Aí, ó. Estátuas de ouro. Por quê? De tamanho natural. Estátuas de ouro. Viu, touro, velho, tá fartando um touro. São pessoas. Tá fartando uma. E a Siena vai querer salvar essas pessoas. É, isso é verdade. Você tem um ponto. Eu já tava aqui pensando alguma. Se essas pessoas têm vida. Vendo as estátuas ali, vê se tem. Existem dezenas de estátuas ali. Se tem alguma fartando ali, um elas pedaço. Têm... Algum bagulho tá faltando ali. Ok, dezenas de estátua deu. Não sei se é púlpito ou se é. Muitas algum... dezenas, tipo uma. Uma dezena. Não, é nem no plural. Pra que ela fica ali de... segurando ela. Ela tá 13, ali em cima. Quê? 23. Não sei se é pedestal, alguma coisa assim, que as estátuas estão em cima. Tá, alguma coisa assim. Mas tá um no chão, né? Ok. É como se tivesse 40 estátuas tem. Entra assim no pátio da igreja, como se fossem os banquinhos. Tem vida nelas? Não. Eu só quero ver se um do touro saiu de uma vez. É... Não, com certeza não. Ah, não duvido não, filho. Talvez. Eu acho que ainda vai ter. Vai ser ainda vai enfrentar par todas tem as vida. Ímpar não tem vida. É, roda o D20 aí e perdeu 20. Perdeu aí que eu não acertei? 3. Ímpar. Não há mais vida nessas estátuas. Nenhuma? Nenhuma delas. Já se foi, sim. Essas estátuas estão aí há tanto tempo, que qualquer resquício de vida que havia em alguma delas já se esvaiu com o tempo. Tava tudo no touro. Se vocês tivessem chegado antes, talvez tivessem salvado alguém. É uma pena que vocês não tenham o poder de voltar no tempo. Será que não? Tem certeza disso? Será? Faz um enigma, hein? Quer um enigma? Faz um enigma, tem que voltar no tempo. Mas abre a porta, Mia. Só pra de bunha. É só pedir. Se alguém quiser um desejo, só pedir que eu faça um enigma. Se acertar, eu dou um desejo. Senão morre. É o pré-requisito da brincadeira. Tem opção. É que eu já tenho, assim é mais fácil. É mais fácil. Mas eu não dou pros outros o desejo, não. É, então. Eu não tenho desejo. Agora, pelo jeito, tá me contando, não tendo, né? Quando concedendo só desejo. É. Mas tudo bem. Um dia eu chego a ter desejo. Já poderia. Por quê? Porque o Sorcerer que nem tem como magia de um nível desejo. Ah, é que eu não sou base Sorcerer, né? A base é druida. E aí? Vamos indo! Vai largar as estátuas pra trás? Você acha que vou levar um monte de estátua comigo? Não sei. Tão morto já? Não tá faltando nenhuma? No... Mas eu não sei quanto tempo. É muito tempo, né? Essa é a questão. Pera aí, você quer um estudo de arqueologia? Eu quero, faz aí. Eu estudei isso em Menor, porque era uma arte de ricos. E eu convivia com os ricos. Ok. Embora eu não seja rico. Pega uma pincinha, eu quero furar pra ver a espessura do ouro. Pra ver se dá pra saber quanto tempo que lá foi feito. Tá. Joga um teste. De. Isso conta como uma alquimia? Não. História. História, que história. É uma coisa mais de artífice, né? É. bom, hein? Foi bom, hein? Deu 45. 45? Mas a... Pô, tá acabando, vou reformar aqui. Mais 5, 50. 50. Ok, Celerino. Aproximadamente um século. A maioria das estátuas ali. Eu teria que voltar um século. Voltar um século. Quanto é que tentar um século? Eu tenho que tirar 68. Não precisa voltar um século, é difícil. Não, gente. Deixa aí. O dia que você estiver petrificado, eu vou falar a mesma coisa. Eu quase eu tinha de ouro. Você teve meio? É, assim, ele. Elas estão aqui faz muito tempo, assim. Quase 100, mais de 100 anos. Mais de 100 anos? Ah, eu te dou um pouquinho do pozinho da cestata. Esse pontinho é Deus delas. É o meu que eu acabei de gastar. Caralho, Bredão. Você tá me dando ponteiro? Eu fico pensando se eu tenho ponteiro ou não. Você estava dali, ó. Você fica pensando em mato, você quer pra você. Vamos lá. Eu tenho dois ponteiro com extra se eu quiser, só com a inspiração que eu tenho, Carpes. Chutei o nome. Não, não, eu tenho 20 a cada 10 inspirações. A cada 10. Você tem 2 minutos pra decidir o que você parar. Então, nossa! Não tenho nem... Aqui vai acabar a sessão. Eu sei. 2 minutos. Toque. Toque. Você acha que consegue ou é muito tempo? É porque eu acho assim, elas foram criadas há um século, mas eu não acho que elas morreram há um século. É, realmente, é 99 anos, 11 meses e um dia. Ninguém fica tanto tempo pra sufocar. Você não sabe, não é sufocar. Depois você petrifica, não, você não morre de... por respiração. Mas é uma das formas. Não, é uma das eu formas. Eu acho que é a mais rápida. Então. Porque de fome e sede demora semanas. Então. Eu acho que é mais rápida morrer sufocado. Vamos lá, eu vou tentar. O não eu já tenho. Tá bom, a gente tem uma chance. Tem uma chance. Vou jogar meus dados, porque eu posso pegar dois ponteiros heróicos ainda, entendeu? Uhum. Então pode ser que eu pegue um ponteiro heróico com os bancos extraordinários do Griel. Tem uma inspiração básica também. Ok. Já tem posso, só estátua de forma humana um... ali ou tem estátua de todas as formas? É? Animais, tipo montarias, outros tipos de humanoides. 26. São criaturas tem variadas. Tem alguma ali que tá... Tipo, eu tô olhando assim ao redor pra ver se o touro saiu dali ou não. Então eu tenho 41. Tá faltando sim, você vê marca das pegadas dele. As pegadas 26, gigantescas deles estão ali. Não, mas eu quero ver, tipo assim, se um altarzinho 67, que a estátua 67. Tava faltou um. Em cima, tá vazio. Se tem algum altar vazio, não, não tem altar nenhum. Não tem altar nenhum. O touro era o guardião ali. Cadê meus D4? Amor, vai rolar, hein? Ah, tá. O touro guardião guardava o local. A gente conseguiu. Conseguiu o quê? Vai dar pelo menos 69 o teste. Meu Deus. Vixe. 69, 72. Dá ela pode ver. Voltar quantos séculos? 70, quanto que deu? 72. 72? 20 séculos eu posso. Tá, mas porra. Vamos voltar só. Só um? Só um. Só um. Os caras não iam estar nem ali. Eu vou virar um. Nossa, teto, 20 mano. Séculos e fico ali esperando. Um dia eles chegam. Um dia eles chegam. Ok. Você... Só que eu vou voltar, acho que só das estátuas, né? Eu não vou voltar nós um século. Só as estátuas. Só as estátuas. É, vai fazer cagada igual. É. Lá. Senão você vai ficar presa lá com eles. Exato. Vou voltar ali as estátuas. Ok. Um século para elas estarem vivas. Você mete o doutor estranho então. É. E vai voltando lentamente as estátuas. Você vai vendo uma a uma elas retornando à vida, desfazendo a petrificação. E você começa a sentir a vida dentro delas emanando. Vai desfazendo a petrificação uma a uma. Até que a última retorna à vida. E você continua mais um pouquinho e desfaz a petrificação dela. 40 pessoas libertas da maldição. Todas olhando confusas pra você. Aí eu olho assim, ah, moleque, consegui! Meu Deus, que mundo que eu tô agora. Sejam bem-vindas à... A Masmorra de Asgard. A Cidadela de Asgard. Estamos no ano... Ah, evita isso. Eu não lembro isso. O ano da... Que a gente 1410. Tá 1410, depois da... É depois de alguma coisa que não, eles 1410, falam. 1410, pra ele era 1310. Cômputo élfico. computou 1410 pelo calendário élfico. Todos eles olham pra vocês. Onde está aquele touro? Nós derretemos ele. E as estátuas? São vocês as São estátuas. Vocês. Se tivessem outras, viravam vocês depois. E aí eles começam a se entreolhar, começam a reconhecer os companheiros, começam a se abraçar, até que um deles vai até vocês, né? É, vocês notam que ele tem um aspecto como se fosse um paladino. Fala, bolo. A forma como ele se porta, como ele se veste, a armadura, tudo. Ostenta símbolo? Não, não visível. Não visível. Ele tá vestido um manto por cima da armadura. Não dá pra ver nenhum símbolo, tá? Mas ele chega até vocês e põe a mão no peito e faz uma reverência. Apesar de todos estarem confusos aqui, eu compreendi o que aconteceu. Nós fomos derrotados em nossa tentativa de libertar a deusa da humanidade. Todos os que estão aqui foram derrotados em algum momento. Caralho. Mas vocês nos salvaram. Porra, toda a galera que tentou salvar a Valcária? Em nome de todos os que estão aqui, apesar de não compreenderem, eu quero lhes agradecer e me colocar à disposição de vocês. Ai, a risadinha. Eu sou o seu. Ai, a risadinha do Ciro. Meu nome é Ivar, paladino de Lena. Prazer, Ivar. Ciro engravidou. Ladrão de crianças. Ciro engravidou. É a única mulher do grupo. Tem, alguém tem que engravidar. Eu sou à sua disposição, Ivar. Tem 40 candangos. Mas... aí, ó, pra trepar. Eu acho mas melhor, você tem que você vai raptar o cara, filho. Tem uma forma de saírem daqui, que eu acho que é... Bem, teoricamente eles não são daqui. Sim. Dá pra gente tirar eles daqui. Pergunta a cidade de onde eles são. É, mas tem, não consegue construir desejos, é só pra mandar eles embora. Pô, se eles forem burros, vai correr. Mas são 40. Aí? Um tem que ser inteligente. Ah, mas paladino é inteligente. É uma estatística. Ah, mas aí... Paladino é inteligente, gente. Não, não é. Paladinos não são inteligentes. Nós não eram paladinos. Eu estou ouvindo, né? Mas pensa assim, eu posso conceder um desejo pra eles? Posso. É. Então testa. Eles vão ver se isso aí até em finge. Do que isso? Mas você lembra? É digno, Ivar. Nós estamos confabulando assim. Vocês são 40 pessoas, teoricamente vocês têm que sair daqui. Sim, devemos continuar nossa missão. Não, fique tranquilo, a gente está indo fazer isso. Não, não, a gente aconteceu, tá indo salvar. Deixa, cala a boca. Aconteceu uns probleminhas em Arto e a gente está indo até o final daqui. Mas os desafios são grandes. Devemos ajudar. Crescemos na primeira masmorra. A gente não, a gente... Essa é a quarta? Ou quinta. É a quarta ou quinta masmorra nossa? Oh, são dignos de serem os libertadores. Isso, então fica tranquilo, leva. Se já tiveram a chance de vocês, isso! Deixa pra gente. Mas antes. Mas tem uma luta que vocês podem lutar. Vou botar eles lá pra aqui. Onde tá todo mundo de ar, sim, então. Mas é. Exato. É por isso que eu falei, é só mandar eles embora, tipo. É, então, mãe, como é que vai mandar eles embora? Mas vocês têm que se provar indigno. E vocês conseguirão ir embora daqui. E qual é a prova? Como faremos isso? Todos estão aturdidos ainda. Poderia eu representar a todos? Claro! E eles podem te ajudar também. Podem te ajudar também. Chama todo mundo aí. Me chama todo mundo. Tô morrendo. Explica. Já acabou de falar com o cara. Não, a gente não sabe. Ele foi o primeiro inteligente a reconhecer que foi o que aconteceu. Explica tudo pra todo mundo compreende o que aconteceu. Sabe que vocês são pica e todo mundo é bostola. E aí todo mundo fica aguardando a mensagem de vocês. Então vamos lá. Então vai. Teoricamente. Digam, salvadores. O que tem? O que faremos a partir de agora? A gente pode mandar vocês embora. Pra. Aconteceu uns probleminhas em Arton, o pessoal pode atualizar vocês. Mas a gente teria que mandar vocês pro plano de Kim. O reino do deus da guerra? Pois é. É, mas as pessoas estão lá, não só os súditos de quem? Isso, todos os deuses estão lá reunidos. Todos os deuses reunidos? Pois é. Que estranho. Eles vão te explicar por lá. Fique tranquilo. Inclusive, eu sou. Não, a dele não. A dele morreu. A dele morreu. Bem, diga, o que devemos fazer então? Chegar até o reino de Kim e cumprir a missão. Eu posso propor um desafio pra vocês. Meu Deus do céu. Outro desafio! Calma, esse é fácil! Sempre desafio! Sempre desafio! Nada é jogado. Nada é de graça, meu lindo! Eu posso conceder um desejo. Mas vocês têm que responder corretamente uma charada ou morrerão. Essa parte mas que droga, você não tá aqui pra nos ajudar. Não, aí vai dar inteligência. Ela se fez de amiga, mas é inimiga. Vamos pegá-los. A gente tá na quinta masmorra. Não, é a primeira. Nossa, que burra, nem sabe onde tá. Vixe, Maria, os caras não sabem mais nada. Aí, que fazer de... Vocês estão na quinta masmorra, mas eles sabem que eles estão na primeira. Eles estão na primeira, nós estamos na quinta, não é igual pra todo mundo. Então eles não sabem disso. Eles acham que você é a burra. Bem, teoricamente então a charada vai ser fácil. Ah, se é assim, então tudo bem. Mas aí não vai ser um desafio. Ah, depende pra quem, né? Eu posso pular a charada. Vamos fazer assim, ó. Vocês são um grupo, o paladino responde por vocês. Mas vocês podem ajudar. Mas paladinos são burros. Burudo. Eu estou ouvindo aqui. Não pode ser o mago? Tem um mago aqui? Tem. Cadê? Tô aqui, vi uma... Se achegue. Vi uma mulher, uma maga. Uma maga com vestes brancas, né? Cheia de joias, assim, ao redor do corpo. Né, anéis, pulseiras, né? Ela chega. Faço o desafio, então. Você vai representar todo você mundo. Você é uma esfinge também? Eu tenho o poder de uma esfinge. Que interessante. Pois é. Faça o desafio. E eu responderei, então. Isso. E o que tem que ser feito a seguir? Eu vou ganhar um desejo? Que represente. Essa magia é muito poderosa. Grupo. Como? Que represente todo o grupo. Isso. Que certo, eu ganharia um desejo pro grupo. O que vocês querem? Eu imagino que vocês queiram sair daqui, né? Ah, devemos ir para o reino de Kim, então. Isso. Certo. É a tendência dessa vaga. Eu vou perguntar. Você vai pedir para vocês todos irem para o reino de Kim com o seu desejo? Por mais estúpida que essa ideia pareça, já que vocês nos libertaram, sim. Ela tá falando a verdade? Sim. Ela tá falando a verdade. Tosco, qual é a tendência dela, Tosco? Então vamos a uma charada. Meu Deus. Vamos procurar uma charada. Faça a charada. Também eles não sabem de cabeça. Vamos fazer charadinha simples. Charadas. Engraçadas. Isso é uma guerra. Aí todo mundo morre. Meu Deus do céu. Faça charada, ó, nossa, pessoa não. Com o poder de um esfinge. Isso aqui é muito bosta, mano. Tipo, o que o martelo foi fazer na igreja? Pregar. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito bom. Eu achei que era crucificar Jesus. Não. Eu vou pôr só charadas, mas não foi engraçada, não. Quer ver a piada, né? Meu Deus do céu, velho. Foi lindo. Foi pregar Jesus. Foi pregar! Deus. Eu vou recuperar minha magia de nono nível aqui. Beleza. Foi a cura. Cara, isso é muito legal. Segunda. Olha isso. Oh, meu Deus. Gente do céu. Aqui, põe aqui no fundo todo junto. E aí, é pra hoje essa charada? É, calma. É que às vezes eu penso que a charada é meio difícil. Vergonha. Foda-se. Aquela que é uma fase pra acertar de primeira. Mata a galera, ué. Você quis dar o desejo. Você me pôs a condição do desejo. Eu não tenho como mandar eles pra lá, você tem? É, não. Ué. Eu ia falar apenas procurar a esfinge, mas você tem o poder da esfinge. É. Faz essa charada. Ó, oh, essa é legal. Então vai. Eu não tenho o poder de conseguir desejo, não. O poder de matar também seria incluso no bagulho, no negócio. É engraçadinho. É condição. É condição. O que que um ponteiro disse para o outro? Meu Deus do céu. Não, peraí, vamos lá, eu não fiz isso não, porque não tem conceito de relógio lá, né? Não. Não, então vamos. Não faz muito sentido. Agora eu quero saber. Tem como ser. O que um ponteiro disse para o outro? Quer saber? As horas? Te encontro ao meio-dia. Meu Deus do céu. Eu também dia, eu te encontro à meia-noite. Dependendo do bagulho. Ah, legal, isso aqui é legal. O que, que a formiga tem maior que o leão? O nome. Isso! Parabéns! E agora eu ganhei um desejo? Pois é! Eu desejo... Olha... Que todos aqui nessa sala... Menos nós aqui, tá? Ah, sim, menos vocês. Cusão, achou que eu ia cair, né? Que todos aqui nessa sala, menos vocês que nos libertaram, sejam transportados para o reino de Kim, o deus da guerra. Que assim seja. Fim da sessão. Não é que funciona mesmo o negócio, parceiro? Funciona. Funciona e você... 40 pessoas gastaram o único desejo que tinham. Como assim? É porque... É só uma vez. Só uma vez na vida. É a vida? Não, pra... comigo. Sim. Com outro...